Feira das Santas Chagas, toco o sino sacristão, rezo todo dia o rosário com carinho, Terezinha. Só foi digitado, mas na verdade o original está aqui comigo. Vamos juntos, querido povo de Deus, meu abraço, e vamos ser mensageiros e mensageiras da Santa Chaga. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Postiça, rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita das causas impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo do pecado e da desesperança, com toda confiança em vosso poder junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro neste caso difícil, urgente, que necessito. Qual caso difícil, urgente, para os homens impossível? Diga para o Senhor agora, aquela mulher com um caso difícil, que ela disse que foi tirado o líquido inflamatório, também aquela família enlutada há 14 dias, que é um caso difícil. Obtenha a graça que desejo, pois sendo-me necessário, a quero. Apresentada por vós a minha oração e meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente serei atendido. Dizei a nosso Senhor, Santa Rita de Cássia, que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes, e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam, os remédios. Abençoai aqueles que estão adoentados, amedrontados, aqueles que estão passando por uma dificuldade na vida, na saúde e no luto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Evangelizar é preciso. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. Resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. ZYI 892, Rádio Difusora de Teresina, AM 1370 kHz, a Rádio Notícia. Fique ligado, você vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Rádio Difusora. Atenção Brasil, a sua rede vai balançar. Está entrando no ar um verdadeiro show de bola com as feras da comunicação esportiva no Brasil. Aqui é bola na rede, futebol impacto, futebol show, futebol goleada de audiência. Vamos juntos pelo caminho do esporte com a vibração do torcedor brasileiro. A seu rádio ganha a imagem. E para comandar mais uma liderança em audiência no esporte pelo rádio, vem aí, Lino Chup Júnior. Flamengo, Francisco Fontinelli, o repórter em cima do lance. Marcos Roezer. Teresina, alô Teresina, alô Piauí, alô Brasil, você que se liga na Super Difusora, emissora afiliada Brasil. Forte abraço, hein? Muito obrigado pelo carinho, da sintonia, onde você estiver. Receba o meu abraço do timaço aqui da comunicação esportiva. São 11 horas e mais 3 minutos depois do padre Reginaldo Manzotti. Você vai conferir as informações do esporte aqui pela Superdifusora, no oferecimento especial do Baratão das Construções. O Baratão tem de tudo. E também, só esportes no shopping da cidade, lojas 140, 190, térreo. Marcos Roezer está com placar esportivo e está sorrindo à toa, porque o time do Flamengo venceu ontem, rapaz, de 4 a 0. Pegou uma galinha morta, né? Pegou o Bolívar e a história foi diferente lá da altitude. Foi 4 a 0 e poderia ter sido mais, né, mister? Poderia ter sido ter feito mais gols, mas 4 a 0 agora pode até ficar em primeiro. Depende da combinação, vai depender da combinação de resultados na última na última rodada. O Marcos está aqui, feliz. A última rodada. O Flamengo precisa vencer, né, o Milionários, e torcer para o Palestino derrotar o Bolívar para ficar com a primeira posição. Saldo de gols do Flamengo é bom, né? Tem 4 gols de saldo e o Bolívar tem 2, né? Então tem que torcer aí para o Palestino. Agora o Mitch vai ser palestinense, né, Marco? Palestinense e flamenguista. Na próxima rodada e última dessa fase de classificação, o Flamengo precisando vencer, né? Tem que vencer de qualquer jeito, porque se empatar ou perder, pode se complicar dependendo, né, do Palestino, se derrubar o Bolívar, né? E o Flamengo perder, quem entra é o Bolívar e o Palestino. Então, o Palestino vai ter que vencer, o Flamengo tem que ganhar o jogo dele e torcer para o Palestino derrotar o Bolívar. Agora o Flamengo vai torcer para o Palestino derrotar o Bolívar, mas não pode perder. Porque se perder aí, quem entra é Palestino e Bolívar. Opa, rapaz. Muito bem, depois, daqui a pouquinho o Marcos vai trazer as informações da rodada de ontem. O Palmeiras ganhou, o Corinthians na Sul-Americana também ganhou. Hoje tem Libertadores, né, seu mister? Tem Botafogo hoje com o Universitário. Daqui a pouquinho o Marcos vai trazer o placar esportivo. E no Sub-17 da Federação de Futebol, né, o Sub-17, o CAP, né, derrotou o Fluminense por 1-0 e é o campeão da categoria. Mais uma competição encerrada, promovida pela Federação de Futebol, Clube Atlético Piauiense, o CAP. Né, o CAP, Clube Atlético Piauiense, conquistou o título do Sub-17. É o primeiro na história, time que há pouco tempo se filiou à Federação de Futebol do Piauí e está disputando já as categorias, né? Vem aí o Sub-20, Sub-20 que vale vaga para a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem, duas vagas em jogo. E é provavelmente que o CAP também, né, esteja nessa edição. Quer dar uma olhadinha aqui, o Fontenelle que traz todos os detalhes da Federação de Futebol do Piauí, sempre com as notícias, os times já certos, né, para a disputa. E também tem a Série B, Flamengo, Piauí, Oeirense. O Oeirense vai disputar o Sub-20. A informação que o Fontenelle passou para a gente é que o Oeirense já confirmou a sua participação no Sub-20 dessa temporada. Então, valendo duas vagas para a Copa São Paulo Futebol Júnior no início do ano. E a Confederação Brasileira de Futebol adiou, né, as duas rodadas, né, dessas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e o futebol gaúcho, né, as equipes gaúchas, só a partir do dia 27. Mas teve uma reunião ontem na sede da Confederação Brasileira de Futebol, né, passando essa informação aí para a imprensa aqui. Duas rodadas, essas duas últimas, as duas, né, rodadas que tem pela frente serão adiadas. Não vamos ter jogos nessas duas últimas, nessas duas rodadas que tem aí programadas pela frente. 11 horas e mais 8 minutos em Teresina, tem as loterias, as informações do Campeonato Brasileiro da Série D. O Fluminense joga com o River no domingo, estádio municipal Lindolfo Monteiro, às 5 da tarde. E a equipe do Autos joga fora, hein? Lá no Ribeirão, em Tocantinópolis, contra o Tocantinópolis, o Verdão do Norte, né? O Papagaio, lá no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, o Jacaré vai tentar a sua sorte, né? E vencer, porque Tocantinópolis hoje é o terceiro colocado e o Autos está fora da zona de classificação, é o quinto. Fluminense é o sexto, o River é o quarto. O River hoje está na zona de classificação com 4 pontos. O Tocantinópolis é o terceiro com 4. Aí 4, 5, 6, né? As 6, essas equipes aí, a quarta que é o River, o quinto Autos e o sexto Fluminense, todos eles com 4 pontos. O Motoclube lidera com 7, seguido do MAC, que tem 6 pontos, né? O MAC tem 6 pontos, os dois times maranhenses na frente, comandando o grupo 2. Aí depois vem o Tocantinópolis e o quarto, o River. Nesse final de semana vai ter que mudar a história, né? Os times piauienses vão ter que entrar dentro do G4. Tem tudo, né? Vai depender também de uma combinação de resultados. O MAC vai ter que perder, o Moto também. Mas vamos saber para quem, né, bicho? Se é empate, se é vitória, né, para os adversários. Vamos torcer que dê tudo certo, que os nossos representantes nessa quarta rodada já possam conseguirem bons resultados. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho, todos os detalhes para você do nosso futebol, a seleção brasileira, que se prepara para amistosos, já visando a Copa América, seleção brasileira, que já foi convocada, né? O Marcos já passou aqui, né, mister? Os convocados, ainda não? Vamos ver aqui os convocados do Dorival Júnior para os compromissos da seleção brasileira. 11 horas 10 minutos, o intervalo, a gente volta já. Difusora, 24 horas no ar. Difusora, difusora. Teresina, Piauí, Brasil. Brasil. Brasil! Ajudar não custa nada. Participe da campanha Leão Amigo, uma declaração de amor. Destine parte do seu imposto de renda para o Fundo Estadual dos Direitos das Crianças e do Adolescente, sem sair nada mais do seu bolso. É fácil. Primeiro preencha toda a sua declaração. Depois, vá em doações diretamente na declaração, escolha Criança e Adolescente e clique em Novo. Escolha quanto quer doar e clique em OK. Imprima a DARF e pague até o último dia do prazo de entrega da declaração. Faça parte. Leão Amigo. Uma declaração de amor. Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Piauí. SASC. Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Se você vai construir ou reformar, venha para o Baratão das Construções. O Baratão tem de tudo, do alicerce ao acabamento, materiais para carpintaria, hidráulico e elétrico, pias, portas, janelas, tintas e muito mais. Fale com o Walter Guimarães, atendimento de primeira qualidade. Tudo o que você precisa para sua reforma e construção. Avenida Zequinha Freire, 3531, Vila Bandeirantes, Baratão das Construções. Aliança Certificadora Digital, um novo conceito em certificado digital. Certificado digitais, pessoa física e jurídica, advogados e profissionais liberais. Seja nosso parceiro, entre em contato com a gente. WhatsApp 869-8164-4716. Ao lado do Baratão das Construções, Avenida Zequinha Freire, Vila Bandeirantes. Aliança Certificadora. Só Esporte, seja qual for o seu esporte favorito, nós temos o equipamento preferido para você. Camisas de clubes de todos os times, nacional e internacional. Meias, meiões, joelheiras, shorts, calça, moletom. Camisas de primeira qualidade. E atenção, temos a linda camisa do River para você acompanhar o Galo em dia de jogos. E ainda, a camisa do Altos. Só Esportes, do Shopping da Cidade. Loja 140 e 190 no térreo. Muitas novidades para você. E atenção, lojistas, entre em contato com a gente. 86 9861 9483. Falar com João Neto e Dona Vânia. Vendas no atacado e varejo. Só Esportes, no Shopping da Cidade. Lojas 140 e 190 no térreo. Qualidade e rapidez é o nosso forte. Só Esportes, no Shopping da Cidade. Difusora, 24 horas no ar. Difusora, difusora. Teresina, Piauí, Brasil. Brasil. Difusora, difusora. Brasil. Muito bem, o Marcos falava da seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior anunciou, né, a lista de convocados para representar a seleção brasileira na Copa América e nos amistosos antes da competição, mister, contra o México e Estados Unidos, hein? Vai ser agora em junho. O atacante Evanilson do Porto vai ser a única novidade nessa seleção convocada pelo técnico Dorival Júnior, né? O único estreante vai ser o Evanilson. Evanilson. Três jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados: o goleiro Bento, do Atlético Paranaense, o lateral Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o atacante Endrick, do Palmeiras, né? Foi aquele gol lá no Wembley, né, mister? Foi lembrado novamente, o garotão aí, de 17 anos. Os goleiros, vamos lá. Os goleiros Alisson, Bento e Ederson, né? O Ederson do Manchester City, o Alisson do Liverpool e o Bento do Atlético Paranaense. Laterais, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. Zagueiros, Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Marquinhos não fica velho não, mister. Tá sempre aí sendo convocado o Marquinhos, né? Eu não vi aqui o Fabrício, vi? Não, o Fabrício não foi, mister, convocado. Ó. Zagueiros Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos, rapaz. Cadê o teu zagueiro, Marcos? Fabrício. Ficou de fora, né, por enquanto. O meio-campistas, ele fez uma boa atuação, né? As duas partidas contra... Foi contra a Inglaterra? Foi, Marcos? Foi contra a Inglaterra que o Brasil jogou aquela partida? Foi contra a Inglaterra, né? E no Wembley. E o Fabrício fez uma boa partida, o zagueiro do Flamengo. Então, meio campistas, Andreas Pereira, né? Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Lucas Paquetá. Os atacantes, Endrick, Evanilson, Gabriel Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e o Vini Júnior. Aí os convocados do técnico Dorival Júnior. Marcos Roese, até agora ninguém acertou o principal prêmio da milionária. 187 milhões para o dia 18, hein? No sábado. A milionária você tem que acertar as 6 dezenas e os 2 trevos, né? Se fizer essa combinação, você leva aí 187 milhões. Mas você tem outras opções, né? Se você acertar outras dezenas, né? Você também ganha. Só você conferir o regulamento da milionária. Agora, o prêmio principal, bicho, está 187 milhões. É a mesma loteria lá dos Estados Unidos, que é a mais jogada lá, bicho. É essa aí, ó. Quando sai um ganhador, é uma festa, né? Festão. A Mega Sena... na terça-feira, a gente já falou, e hoje, quinta-feira, tem sorteio, hein? Hoje, o sorteio da Mega Sena, dia 16, de 25 milhões, acumulado o prêmio em 25 milhões, é a estimativa de prêmio para hoje, dia 16, quinta-feira. Você vira mais uma página do seu calendário e anota 16 de maio. Marcos, ontem na Loto Fácil foram 2 ganhadores, hein? O concurso 3104, ontem, quarta-feira. 2 ganhadores e as dezenas, anote aí, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 13, 15, 17, 19, 24 e 25. E 25. Aí você quer saber, Marcos, quais os estados, né, de onde esse povo acertou esses 2 ganhadores, um de São Paulo, lá de Votorantim, mister. Você conhece Votorantim? São Paulo. E outro, mister, de Timon, bem aqui pertinho da gente, seu Marco Roeda. Só atravessar as pontes aí, ou você vai nadando, né? O Marco disse que tem lugar que ele vai caminhando, já que depois que chega acaba o inverno, né, mister? Dá pra ir atravessar na pernada ou na canoa. Pois é, Timon teve um ganhador, rapaz. Que felicidade, hein? Vamos saber aqui quanto vai ser para cada um, Marcos? Ó, os 15 acertos, 2 ganhadores, um de Timon, outro de São Paulo, lá de Votorantim. 554 mil, mister. Dá para ajudar, não dá, mister? R$ 554.246,41. Premiação aí para os 2 ganhadores da Loto Fácil. Foi bem aqui pertinho da gente, rapaz. Bem aqui. Vamos lá para a Quina. Acumulou a Quina. E o concurso, seu Paulo de Tarso, foi o de número 6441. Paulo de Tarso agora tá só na loteria, rapaz, querendo ganhar uma grana boa, né? E vai ganhar, Paulo, só acreditar, é só jogar, né? A Quina ontem acumulou as dezenas sorteadas: 11, 16, 22, 75 e 77, 17 milhões, 200 mil reais, estimativa de prêmio. Ontem, quarta-feira, teve Lotomania. As dezenas sorteadas: 02, 06, 09, 15, 26. 29, 33, 41, 59, 60, 74, 76, 77, 78, 79, 87, 88, 94, 97, 98. Acumulou, hein, mister? E a Timania Na terça-feira foi o Jacaré. O Marcos já colocou o hino do Jacaré. O time que apareceu aí como time do coração, o Altos. Altos! Quando você for à Casa Lotérica, cravar no Jacaré, que é o nosso representante na Team Mania. E hoje, quinta-feira, dia 16, a estimativa é de R$2 milhões. Tá bom? A dupla cena ontem, quarta-feira, dia 15, o primeiro sorteio às dezenas 03, 10, 17, 18, 32 e 41. Segundo sorteio, 23, 25, 36, 39, 44 e 47. A estimativa de prêmio para o dia 17, sexta-feira, de R$4.200.000. Aí o dia de sorte, seu Marcos Roeser, a última extração acumulou, né? As principais dezenas, a principal premiação, né, que são 7 dezenas. É, o mês da sorte foi abril, né, na terça-feira, e hoje tem sorteio. A estimativa de R$300.000 para quem acertar as 7 dezenas. Aí foram as loterias. Nós temos agora informações do Super Placar com o Marcos Roeser, às 11h21. Tem também o Francisco Fontenelle, que vai trazer novidades dos nossos representantes do Campeonato Brasileiro. Novidade no vaqueiro, mister. Fluminense contrata atacante que jogou no Belo, né, no Botafogo. Vem aí para defender as cores do Fluminense. O técnico Ito, né, teve sorte. Aí chegou, empatou contra o Águia, venceu em casa. Tá bem, hein? Muito bacana aí, o Fluminense vai jogar contra o River, o clássico dos tricolores piauienses, no próximo domingo, 5 da tarde no MM, hein? E Cláudio Júnior falou a respeito da estreia do Altos, que luta por vaga de titular, né? O Flávio Araújo faz pedido, né, para o Altos contra Tocantinópolis. Vai ser lá em Tocantins, no estado de Tocantins. Seu jogão de bola, hein? Então, já tem aqui a arbitragem. Tem tudo, né? A arbitragem do Ceará para esse jogo do Tocantinópolis contra o Altos. Série D, final de semana. O Altos que treina sem novas baixas para jogo com a equipe Tocantinópolis. Então, nós temos aqui informações que o Matheus, né, fez o gol do título do Atlético Piauiense, né, do Clube Atlético Piauiense. Foi 1-0 o placar. O gol foi aos 44 minutos do segundo tempo. Com esse gol aí do Matheus, o Clube Atlético Piauiense conquistou o título da competição e vai disputar agora a Copa do Brasil do ano que vem. Piauiense Sub-17, Atlético fatura taça. Parabéns ao CAP, campeão do Sub-17 de 2024. E o Campo Largo, com o Cajuína, vencem na oitava rodada do torneio. O futsal em destaque, o Metropolitano de Futsal, Campo Largo e Cajuína, venceram na oitava rodada. E Gaspar, né, treinador do River, vê dificuldade de manter time competitivo na Série D. São jogos difíceis, mas está lutando, está aí buscando, né, seu espaço. Já vai para esse compromisso difícil contra o Vaqueiro. O Vaqueiro que melhorou consideravelmente nas últimas partidas, né? Vitória em casa e empate contra o Águia fora de casa. O Fluminense que treina pênaltis antes da final contra... Que treinou, né? Contra o Atlético o Atlético Piauiense, né? Foi antes da final, mas a partida acabou mesmo no tempo normal com a vitória do CAP. Atleta piauiense Letícia vai à Europa em busca de melhor tempo. Vaga em Paris 2024. São detalhes que você acompanha aqui na Super Difusora de Teresina com a equipe 1370, Marcos Roeser, Francisco Fontenelle, Lino Júnior, o timaço da comunicação esportiva comandado por Mário Rogério. Nós vamos ao intervalo, aí na volta o Marcos assume o microfone campeão, porque ele vai ter essa oportunidade aí de falar do seu Mengão, rapaz. Vamos ao intervalo com o hino do Flamengo, mister. O Flamengo pegou uma galinha morta ontem, meteu 4, hein? 4-0 no Bolívar, que é o líder, né, do grupo. É o líder do grupo, o Flamengo quis nem saber, perdeu lá.

É, estamos de volta com Bola ao Centro em Teresina, são 11h30, Lino Júnior. É isso aí, Lino Júnior. 11h30 na capital piauiense. Vamos agora, Lino Júnior, atualizar aqui a agenda esportiva dos ouvintes ligados aqui no Bola ao Centro. Meu amigo Rian Toque Silva, um abraço, Toque Toque. Um Toque Toque, um abraço, meu amigo. E o meu amigo Pedro Alcântara Ribeiro e sua esposa Cristina Cunha, né? Obrigado pela audiência, meu amigo. É, também o Marcos Pereira, torcedor do Galo Carijó. Vamos atualizar aqui agora a agenda esportiva. O meu amigo Haroldo Francisco, obrigado pela audiência. Meu amigo Pedro Alcântara Ribeiro, também o professor Edvar Lima Verde. Pega a sua agenda aí e confira o resultado do jogo de ontem pelo Brasil e pelo mundo. Marcos Roezer. Né? Atualizando aqui a agenda esportiva aí para os nossos ouvintes, né? Sempre eu anuncio aí, são 11h45, mas vamos antecipar aqui logo, né? Daqui a pouco tem muitas notícias do esporte nacional e internacional aqui no Balão Centro. Libertadores de América, ontem tivemos Deportivo Táchira 0, Nacional do Uruguai, Urda e Astrogast da Bolívia 4, Rochipato do Chile 0, Aliança de Lima, Rumba, Colo-Colo 1, Flamengo 4, Bolívar 0, Palmeiras 2, Independiente del Valle 1. Sul-Americana, Lanús 5, Metropolitano 0, Belgrano 1, Real Tomayapo 0, Atlético Paranaense, Taca 1, Danúbio 2, perdeu em casa, rapaz, do Uruguai, o Danúbio. Cuiabá 1, Deportivo Galeazzo 1, Boca Juniors 1, Fortaleza, aí o Leão do Pici foi bem, empatou lá na Bomboneira, hein? 1-1. Serra Vallejo 2, Alloyuiti 2. Brasileirão da B, América Mineiro 0, Mirassol 0, Ituano Sport 0, Brusque 0, Operário Paranaense 0, Ponte Preta 1, Santos 2, Paysandu 1, Goiás 1, Ceará 2, Amazonas 1, Copa Capixaba, Real Noroeste 2, Rio Branco Capixaba 3, Rodoniense, Porto Velho classificado 1, Vilhena 2, Mineiro módulo 2, Valerio Doce 0, Betim Futebol 0, Aimoré 2, Tupi 0, URP 1, Mamoré 0, Norte 1, Varginha 0, Nacional Muriaia 1, Democrata 7, Lagoas 1, Caldense 0, Boa Esporte 0. Premier League, Campeonato English, Brighton 1, Chelsea 2, Manchester United 3, Newcastle United 2. Copa Italiana, rapaz, deu Juventus, Ravager, Signora, campeão italiano, 1-0 no Atalanta. Liga Espanhola, Rayo Vallecano 2, Granada 1, Sevilla 0, Cádiz 1, Getafe 0, Atlético de Madrid 3 e Celta de Vigo 2, Atlético de Bilbao 1. Abraço aí, meu amigo Gilmar Silva, que está nos ouvindo lá no Renascença 2. Abraço, Gilmar Silva. E o Josimar também no Renascença. E o Zé Luiz aí no Renascença, obrigado pela audiência. Liga Francesa, Liga 1, Reims 1, Olympique de Marseille 0, Nice 1, Paris Saint-Germain 2, Brasileirão Sub-20, América Mineiro 2, Santos 0, Fluminense 1, Cuiabá 0, Palmeiras 0, Bragantino 2, Goiás 3, Bahia 2, também 3, rapaz, 3-3, Goiás e Bahia no Sub-20. Aqui hoje teremos Libertadores de América, teremos sim, Rosário Central e Caracas, 19 horas, mesmo horário, Fluminense, meu amigo Charles Faria, um abraço Charles, e o Cerro Porteño do Paraguai, mesmo horário, 19 horas, 21, São Lourenço e Liverpool do Uruguai, São Paulo e Barcelona do Equador, 21 horas, no mesmo horário, seguir aí 23 horas, Universitário e Botafogo. Amigo João Feitosa, torcedor do Glorioso. Um abraço, João Feitosa. Copa Sul-Americana, Racing de Coquimbo Unido, 19 horas. Cruzeiro e União La Calera, 21 horas. Esportivo Lucanior Bragantino, 21. E no mês e às 23 horas, Universidade Católica do Equador e Aliança. Carioca Cerecer, CARC Brasil e Paraty, 15 horas, mesmo horário Campos e União Central. A Premier Championship, Leeds United e Norwich City, às 16 horas, hein? La Liga Espanhola, Las Palmas e Betis, 14h30, 16, Almeria e Barcelona, e às 17, Real Sociedad e Valencia. E Arábia Saudita, né, na Pro League, teremos às 12 horas Al-Tai e Al-Fati, às 15 horas Al-Weda e Al-Hayed, e às, no mesmo horário Al-Khalej e Al-Ittihad. Técnico do Al-Ittihad parece que vão demitir, né, o Galhardo, né, técnico argentino que comanda o Al-Ittihad, tá com a prestes a deixar o Al-Ittihad. Brasileiro Sub-20, 16h30, Botafogo e Ceará, 19h, São Paulo e Cruzeiro, 21h30, Atlético Mineiro e Flamengo. Aí o resultado dos jogos de ontem pelo Brasil e pelo mundo, e os jogos que haverão hoje, Lino Júnior, pelo Brasil e pelo mundo, aqui atualizando a agenda esportiva dos ouvintes, ligado aqui no Bola ao Centro. Rapaz, Lino Júnior, os jornais argentinos repercutem um empate do Boca Juniors com Fortaleza, abre aspas, deve, aliás, deve rezar, fecha aspas. Kelvin balançou as redes para o Leão na etapa final e garantiu um empate 1-1 lá na Bombonera contra o Boca Juniors, né? Fortaleza arrancou um empate com o Boca Juniors em 1-1 na quarta-feira no estádio da Bombonera pela quinta rodada sul-americana. Cavani abriu o placar para o time argentino, mas Kelvin deixou tudo igual na reta final. Os jornais argentinos repercutiram o resultado, que deixa a decisão de quem avança para as oitavas da Sul-Americana para a última rodada da fase de grupos. O jornal argentino Olé trouxe uma manchete destacando o gol, abre aspas, inesperado, fecha aspas, de Kelvin Andrade, e diz que o Boca deve rezar. Con el gol al solito, la boca la repataron, el patito, increíble, las 90 horas debe rezar. O Clarín dice aquí, el Clarín apuntó para el fato que el Boca Juniors no depende apenas de sí para se garantir las oitavas. Fortaleza llega hasta aquí con ventaja. El Boca y el pecado que les puede costar muy caro. Fortaleza es el pachor y los depende de sí mismos para evitar el playoff en la Sudamericana. Isso aí, com o resultado, Fortaleza segue lá na liderança do grupo D, hein? Com 10 pontos ganho, tá bem o tricolor do PC, hein? O Boca é vice com 8, o Nacional Potosí tem 7 pontos e o Esportivo Trinidense tem 3. Na última rodada, o Leão e o time argentino decide quem avança para as oitavas, o primeiro colocado, e quem vai para os playoffs do segundo colocado, hein? Na última rodada da fase de grupos, Boca Juniors e Nacional Potosí se encontram no dia 29 de maio, às 21 horas, horário de Brasília, na Bombonera. E o Fortaleza recebe o Esportivo Trindense, se enfrenta no mesmo dia, no horário, na Arena Castelão, na capital cearense. Lini Edinaldo Rodrigues diz que a CBF paralisou o brasileiro por abre aspas, democracia fechada e não pretende estender o torneio. Hein? O presidente da cooperação quer o fim da Série A até 8 de dezembro para não impactar 2025. Hein? Horas depois de ter determinado a paralisação do Campeonato Brasileiro, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse ao GE que não vê a competição estendida para além de 8 de dezembro, data inicialmente prevista para a última rodada. Não pensamos em estourar. O objetivo é terminar o calendário em 2024, se não impacta ainda mais no calendário de 2025, que já está bastante cheio, disse o presidente da CBF em Bangkok, na Tailândia, onde participa do Congresso da FIFA. No ano que vem, pelo menos 3 clubes brasileiros vão disputar o mundialito de clubes da FIFA nos Estados Unidos, entre junho e julho. Fluminense, Flamengo, Palmeiras estão classificados, né? Esse número pode subir a 4 se o Grêmio, Botafogo, São Paulo, Atlético Mineiro conquistarem a Libertadores deste ano. Edinaldo Rodrigues disse ainda, né, que tomou a decisão de paralisar o Campeonato Brasileiro deste ano por, abre aspas, democracia, fechado. E a CBF ouviu os 20 clubes da Série A e 15 deles decidiram parar. Outros 5 não responderam. É a democracia. Temos que trabalhar ouvindo todos os clubes, todas as federações estaduais. Agora, neste contexto, a CBF vai fazer uma engenharia criteriosa para que possamos amenizar a sobrecarga de jogos para os clubes. E o presidente da CBF disse ainda ser, abre aspas, muito difícil, fechado, fazer previsões sobre como serão os detalhes desta, abre aspas, engenharia, fechado, no calendário. Vamos fazer tudo que for possível para não trazer nenhuma consequência maior para os clubes. O objetivo é que tenham um rendimento técnico para representar bem nosso país nas competições internacionais. E vejam aqui, nos tópicos citados pela CBF no comunicado sobre o calendário, né? Dificuldade de harmonização do calendário. Primeiro, dificuldade de harmonização do calendário em razão de a data de encerramento da Série A, 8 de dezembro, e a data de início da Copa Intercontinental, cujas semifinais estão programadas para o dia 14 de dezembro e a final do dia 18 de dezembro. Porém, com a previsão dos playoffs entre representantes da CONMEBOL e da CONCACAF, que sequer possui data definida, mas que deve ocorrer após a final da Copa CONMEBOL Libertadores, dia 30 de novembro, e antes do dia 14 de dezembro, valendo frisar que nos últimos 5 anos, o campeão da Libertadores foi um clube brasileiro. E a atualização de data FIFA, Lino, para a reposição de partida também contra restrições, considerando que dificuldade para os clubes que terão jogadores convocados. Primeiro, né? O segundo, a supressão de período de repouso e recuperação para a reacomodação de partidas. Terceiro, possível sobreposição de reposição de partidas com shows ou eventos previamente agendados nos estádios e arenas. E a quarta, a utilização por parte da CONMEBOL de datas FIFA para a reposição de partida da Libertadores Sul-Americana, que restringe o número de datas disponíveis. E para o caso de possível prolongamento do calendário em 2024, haverá a necessidade de, primeiro, renegociação com detentores de direito de transmissão e patrocinadores. Segundo, análise de impacto em relação ao prazo de vigência de contrato de jogadores. Terceiro, possível invasão de período de férias de jogadores com a necessidade de revisão. Quarto, impacto em relações sindicais e acordo com o Ministério Público do Trabalho. Em quinto, estrangulamento do calendário de 2025, para o qual já há previsão de realização do novo formato do Mundial de Clubes, que consumirá maior número de datas. Em sexto, possível impacto nas datas do campeonato estaduais, que precisarão se readequar para acomodar o prolongamento do calendário de 2025. E em sétimo, possível revisão de acordo para a redução dos intervalos entre jogos 66 horas. Teresina, são 11h45. Estamos apresentando o Balão Centro. Difusora Teresina, 2024, 76 anos com você. É só alegria. Difusora, difusora, difusora. 24 horas no ar. Difusora, difusora. Teresina, Teresina. Piauí, Piauí, Brasil. Brasil. Brasil! Se você vai construir ou reformar, venha para o Baratão das Construções. O Baratão tem de tudo, do alicerce ao acabamento, materiais para carpintaria, hidráulico e elétrico, pias, portas, janelas, tintas e muito mais. Fale com o Walter Guimarães, atendimento de primeira qualidade. Tudo o que você precisa para sua reforma e construção. Avenida Zequinha Freire, 3531, Vila Bandeirantes, Baratão das Construções. Aliança Certificadora Digital, um novo conceito. conceito em certificado digital. Certificado digitais, pessoa física e jurídica, advogados e profissionais liberais. Seja nosso parceiro. Entre em contato com a gente. WhatsApp 869-8164-4716. Ao lado do Baratão das Construções. Avenida Zequinha Freire, Vila Bandeirantes. Aliança Certificadora. Só Esporte, seja qual for o seu esporte favorito, nós temos o equipamento preferido para você. Camisas de clubes de todos os times, nacional e internacional. Meias, meiões, joelheiras, shorts, calça, moletom. Camisas de primeira qualidade. E atenção, temos a linda camisa do River para você acompanhar o Galo em dia de jogos. E ainda, a camisa do Altos. Só Esportes, do Shopping da Cidade. Loja 140 e 190 no térreo. Muitas novidades para você. E atenção, lojistas, entre em contato com a gente. 86 9861 9483. Falar com João Neto e Dona Vânia. Vendas no atacado e varejo. Só Esportes, no Shopping da Cidade. Lojas 140 e 190 no térreo. Qualidade e rapidez é o nosso forte. Só Esportes, no Shopping da Cidade. Difusora. Difusora. A Rádio Difusora de Teresina é parceira da Bandeirantes de São Paulo, a mais antiga do estado do Piauí, presente no dia a dia dos piauienses, levando notícias, cultura, informações de utilidade pública e diversão em um conteúdo diversificado, com destaque para o jornalismo e esporte. A Rádio Difusora de Teresina está mais perto de você. Ouça a Super Difusora pela internet, através do portal rdt.com.br, pelo seu celular, usando o aplicativo RádiosNet. Difusora de Teresina, direção geral de Mário Rogério. Difusora. Difusora. É só alegria. Difusora. Difusora. Difusora. 24 horas no ar. Difusora. Difusora. Teresina. Teresina. Piauí. Piauí. Brasil. Brasil. Difusora. Difusora. Brasil. E estamos de volta com o Bola ao Centro em Teresina, são 11h48 na capital piauiense, 11h48. Aí depois de oscilações, Tite vê retomada do Flamengo, abre aspas para ele, consistente, mas parcial, fecha. O técnico destacou o papel de construção de Gerson e encaixa ao lado de De La Cruz. É, o Flamengo venceu a segunda partida consecutiva nesta quarta-feira ao golear o Bolívar por 4-0 no Maracanã pela Libertadores. Ao fim do jogo, o técnico Tite atribuiu o resultado à intensidade e considera que seu time apresenta um caminho de tomada, né? Depois de uma sequência de resultados negativos e desfalques. Ontem a agressividade da saída do adversário foi fundamental. É uma equipe bem treinada, bem codificada, e não abre mão de sair jogando. Sabíamos disso e sabíamos que a agressividade poderia dar a oportunidade. Conseguimos fazer isso, criar um número de oportunidades grandes, e concordo com o Everton. Poderia ter sido um placar grande. Era uma equipe que fazia pressão alta e nos dava muito espaço. Ficamos sem o Arrascaeta, que voltou ontem, ficamos sem o Cebola, agora sem o Bruno Henrique, o Gabigol e o Henrique. Recuperamos o Alan, é importante deixar os atletas nas melhores condições. A retomada foi consistente nos dois jogos, mas é parcial, tem que continuar crescendo. A vitória manteve o Flamengo na briga para avançar a Libertadores. O time subiu uma posição no grupo E, ocupa a segunda colocação com 7 pontos ganhos. Uma das mudanças que o Tite fez no time nas últimas partidas, e quem vem surtindo efeito, é o posicionamento de Gerson no lado direito do ataque. Nesta quarta, o jogador fez o primeiro gol do jogo e deu uma assistência para Pedro, além de ter sido peça fundamental na construção das jogadas. Posição e função são coisas diferentes. Gerson é um articulador que faz a posição de atacante, mas é essencialmente um jogador de meio campo. O Gerson é a terceira vez que dá sequência com o Nico. Esse engrenagem vai se moldando. É a primeira vez com Arrascaeta, talvez não tenha tido com Pulgar. A equipe vai encontrando seus links e suas formas, explicou Tite. E o Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Amazonas pela Copa do Brasil. Daqui a 2 semanas, o time volta a jogar pela Libertadores contra o Milionários na última rodada da fase de grupos. E com fratura no rosto, hein? Ederson desfalca o Manchester City no fim da temporada. O goleiro brasileiro tem lesão na região do olho confirmada e está fora da última rodada da Premier League e da final da Copa da Inglaterra. Tudo isso há cerca de 1 mês da Copa América. Ederson sofreu uma fratura no rosto, hein, e está fora dos 2 últimos jogos do Manchester City na temporada. O goleiro brasileiro se machucou em choque com o Romero na vitória por 2-0 sobre o Tottenham pela Premier League na terça-feira passada, e chamou a atenção a sua irritação ao ser substituído chutando algo na beira do banco de reservas. Ele passou por exame na área afetada, as quais revelaram uma pequena fratura na cavidade ocular direita. A lesão impedirá Ederson de participar dos jogos restantes da temporada 2023-2024, informou o clube inglês em comunicado oficial nesta quinta-feira. O lance aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo, hein? Depois de um atendimento de cerca de 3 minutos, Ederson continuou em campo. A substituição, efetuada 6 minutos após o choque, foi claramente uma recomendação médica, mas o goleiro aparentemente se sentia confortável para seguir no jogo. Ortega entrou em seu lugar. E Ederson integra a lista de convocados pelo técnico Dorival Júnior, para a Copa América com a seleção brasileira. A apresentação para jogadores que atuam fora do Brasil está prevista para o dia 30 de maio. E a FIFA adota punição esportiva por racismo e cria gestos para denúncia. A entidade vai obrigar as 211 filiadas a incluir penas contra atos racistas em seus códigos disciplinares, hein? A FIFA vai passar a castigar o racismo no futebol com punições esportivas. Nesta quinta-feira, a entidade afirmou que vai obrigar as suas 211 filiadas a incluírem em seus códigos disciplinares artigos específicos para enquadrar crime de racismo com, abre aspas, sanções próprias e severas, fechado, incluindo o encerramento do jogo com derrota do time que estiver associado ao ato racista. Cuidado, você aí, torcedores rivais do Real Madrid, que gosta, né, de gesticular com o Vinícius Júnior, viu? Seu clube pode ser prejudicado, hein? Torcedores, adversários aí do Real Madrid. E segundo ponto do plano anunciado pela FIFA é a criação de um gesto específico, hein? Os dois braços cruzados na altura dos punhos, com as mãos estendidas e os dedos esticados, a ser feito pelos jogadores para avisar árbitros sobre insultos racistas. O mesmo gesto deve ser feito pelos árbitros, seguindo a lógica de como fazem o quadrado no ar, com os dedos para indicar o uso do VAR. o intuito é informar ao público que vai ter início o protocolo de 3 passos, também obrigatório a partir de agora para os 211 clubes associados nacionais de futebol. E o protocolo de 3 passos funciona da seguinte maneira. Primeiro, o árbitro deve parar e pedir um anúncio, abre aspas, ao sistema de som e ou o telão, exigindo o fim do comportamento racista. Segundo, caso os atos continuem, o árbitro pode suspender a partida temporariamente com a saída dos times de campo e, um novo anúncio de advertência. Terceiro, finalmente, se o comportamento ainda persistir, o árbitro pode determinar o fim da partida com derrota do time associado aos atos racistas. É, isso é para vocês, torcedores, os times aí adversários, né? Principalmente os times europeus aí, que gostam, né, de discriminar aí os povos de raça, de cor preta, né? A FIFA também anunciou que vai lutar para que o racismo seja reconhecido como crime em todos os países. Abre aspas, com punições severas, fecha aspas, hein? A entidade não tem poderes para alterar a legislação de nenhum país, mas deixou evidente que vai pressionar politicamente para que isso aconteça. Um painel antirracista formado por jogadores e ex-jogadores será criado para aconselhar e acompanhar a implementação desse plano das 211 associações nacionais de futebol. A FIFA também afirmou que vai criar um programa específico de educação, abre aspas, afinal, nenhuma criança nasce racista, fecha aspas. Este plano foi apresentado pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao conselho da entidade, numa reunião realizada nesta quarta-feira e aprovada de maneira unânime pelos 36 integrantes dessa instância. Nesta sexta-feira, o plano será aprovado pelo Congresso, do qual participam as 211 associações filiadas. É, e a decisão da FIFA é histórica, hein? E mostra a coragem do presidente Infantino e das 211 federações em lutar contra o racismo no futebol e no mundo. O Brasil foi pioneiro ao desafiar os racistas. A CBF foi a primeira confederação nacional a adotar punições esportivas. Quando entrei no conselho da FIFA, anunciei que a luta contra o racismo seria uma das minhas bandeiras na entidade. Por isso, minha satisfação é ainda maior. O racismo é um crime que atinge a alma e não há mais espaço para racistas no futebol, comentou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. É, concordo com a filha, tem que acabar com essa injúria de racismo. Todos nós somos irmãos, filhos de Deus, independente de cor e raça, né? Tem que respeitarmos um ao outro. Grupo de torcedores picha Laranjeiras em protesto pela má fase do Fluminense 2023 acabou. É, o Fernando Diniz é um dos principais alvos da reclamação, hein? Cartazes também foram espalhados na rua Álvaro Chaves após um grupo de torcedores se queixar na frente do CT Carlos Castilho devido ao mau momento vivido pelo Fluminense na temporada. Foi a vez de protesto chegar em Laranjeiras na madrugada de ontem, na quinta-feira, né, de quarta para quinta-feira, as ruas da sede do clube foram pichadas. O técnico Fernando Diniz foi um dos principais alvos, hein? É, as pichações foram feitas na rua Álvaro Chaves, perto do portão principal da sede. Na rua foram escritas as frases, abre aspas, 2003 acabou, fechado, e para de inventar, fechado. Uma reclamação direta às improvisações feitas pelo técnico Fernando Diniz nos últimos jogos. Música. Teresina, são 12 horas, hein? Por aqui ficamos com o Bola ao Centro de hoje. Quero agradecer a todos que estiveram na nossa sintonia. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, né? O Bola ao Centro tem um patrocínio de Baratão das Construções, só respostas. Agora ficando com nossa área, com os cooperadores de bandeira de rádio. Depois, vem domingo, os Bezerra com Tribuna Livre. Tchau! Brasil, Brasil, Brasil, tenha a todos uma boa quinta-feira. Brasil! Bola ao Centro, aqui na Difusora. Até o nosso próximo encontro. Difusora. No coração de todos aqui. ZYI 892, Rádio Difusora de Teresina, AM 1370 kHz, a Rádio Notícia. A partir de agora, a Rádio Difusora de Teresina faz conexão com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Entendeu? Silvio Luiz deixa uma trilha de luz que continuará a brilhar, guiando futuras gerações pela imensidão da nossa paixão. Confira comigo no replay! Pois sua história será contada e recontada. Uma homenagem eterna ao homem que soube, como poucos, narrar os sonhos. É um programa pesado hoje, difícil para todos nós. Muitas notícias ruins, droga, enchente no Rio Grande do Sul e ainda a morte desses três grandes nomes do jornalismo esportivo, inclusive o Silvio Luiz. Hoje só um boa tarde, Mayra. Boa tarde, gente. Até amanhã. E vocês ficam agora com Nossa Área com Elias Júnior. Você ouviu Manhã Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes, 87 anos no ar. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. É muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta quinta-feira, 16 de maio de 2024. Sim, dos dias mais tristes da história da crônica esportiva deste país. Eu nunca gosto de comparar perdas, porque as perdas são sempre muito grandes, são sempre muito importantes, são sempre muito doloridas, para cada qual um tamanho de dor, mas eu não tenho a menor dúvida que esta é uma comparação que não deve ser feita, principalmente com seres humanos que tanto fizeram pela crônica esportiva desse país. Então, eu tenho convicção que hoje é um dos piores dias da crônica esportiva por três grandes perdas. Nunca é fácil você perder, ainda mais diante desta realidade da perda de profissionais tão emblemáticos, tão importantes, tão carismáticos e tão inesquecíveis quanto foram Silvio Luiz, que nos deixa aos 89 anos, Washington Rodrigues, o Apolinho, que nos deixa aos 87 anos, e a Antero Greco, que infelizmente nos deixa com 69 anos, cada qual com uma enfermidade bastante grave, cada qual com um momento bastante dolorido, cada qual vivendo um momento muito sentido, de muita força para tentar reagir diante da adversidade, diante da doença que infelizmente os acometeu e acabou levando a todos eles. Eu fico assim muito, muito sentido, tenho até muita dificuldade para poder transcorrer de maneira normal e natural, porque eu tenho convicção que a única coisa que é absoluta nesta vida é o fato de que vamos nascer, viver e morrer. Ninguém escapará desta trajetória, uns mais cedo, outros mais tarde, uns com mais serviços prestados, outros com menos, mas não escaparemos desta realidade que sim, esta é absoluta. Por quê? Porque a única convicção verdadeira é de que nasceremos e morreremos. Mas nestes casos, principalmente num dia como hoje, perder três caras tão importantes e tão representativos para a crônica esportiva do Brasil é muito dolorido e muito proximamente um do outro. Então, uma notícia que chega, outra que chega, e por mais preparado que eu já estivesse, principalmente para a perda do Antero, porque o Antero vinha lutando bastante contra um tumor cerebral, o Apolinho também lutando bastante contra um câncer bastante agressivo, e o Silvio Luiz, a gente já sabia que ele lutava pelos 89 anos de maneira brava, heróica e eu diria até inigualável para se manter firme, para se manter vivo e recentemente, inclusive, fez pelo R7 as transmissões do Campeonato Paulista de Futebol. Algo assim impressionante e inimaginável para um narrador de 89 anos. Claro que todos são muito importantes na minha vida, todos muito representativos, mas eu tenho, claro, uma importância e uma presença muito maior na minha vida do Silvio Luiz. Convivi muito mais tempo com o Silvio Luiz. Então, eu sempre tive no Silvio um cara de extremo profissionalismo. Claro que quando a gente morre, a gente vai... Isso quem me disse foi o Juca, e ele me dizia o seguinte, o grande Juca Chaves. Olha, Elia, pode ficar certo que eu um dia vou ter 10 minutos em cada programa de televisão, mas infelizmente para que isso aconteça, eu vou ter que ter morrido. E quando a gente morre, todas as nossas virtudes são muito exaltadas e todos os nossos defeitos são totalmente esquecidos. Acho que passa um pouco por aí, mas eu entendo que o profissionalismo do Silvio Luiz me marcou profundamente. A forma como ele chegava preparado numa outra era, porque hoje nós vivemos a era da informação. Hoje nós vivemos a era em que você tem acesso muito maior a qualquer tipo de informação e que está a dois teclados da sua mão, qualquer tipo de informação que você queira oferir, qualquer tipo de perfil que você queira destacar, qualquer tipo de histórico que você queira ter de qualquer time que você vá narrar ou vá apresentar. Eu estou te dizendo que o Silvio vinha preparado para a transmissão numa época pré-histórica, onde a pesquisa era muito mais difícil, a pesquisa era muito mais complicada, e eu jamais vou me esquecer da maneira como ele chegava para qualquer transmissão, com as suas canetinhas coloridas, sempre destacando cada time, cada jogador, cada qual com uma cor, cor para arbitragem, onde ele também era um mestre, conhecia como poucos a arbitragem, numa época onde a arbitragem não era tão destacada quanto é hoje, ele já tinha muito conhecimento por ter sido árbitro, muito conhecimento também dessa área e fazia questão de poder ter relevância também na área da arbitragem, o que era fundamental para as nossas transmissões. Importantíssima a nossa convivência ao longo dos domingos deste show do esporte que eu comecei a apresentar em 1986, mas eu cheguei à Band em 1981, Luciano chegou em 83 e foi Luciano que fez questão de trazer o Silvio Luiz, o Silvio que emprestava o seu enorme talento à Rede Record de televisão e aí veio para o Grupo Bandeirantes, veio para a Band, num momento em que a gente estava construindo este show do esporte inesquecível e o Campeonato Italiano abrindo as nossas jornadas sempre às 11 da manhã também vai ficar no inconsciente coletivo de todos aqueles que tiveram a oportunidade de ter vivido esse tempo. O Silvio me deu o apelido de perfumado, porque eu chegava muito cedo, né, por conta do show do esporte, e claro, saía de casa banhado e perfumado, e aí eu ia abraçar o Silvio lá para a gente saber exatamente o que ia fazer, como é que seria a nossa espera do italiano, porque o show do esporte abria às 10, ou seja, uma hora antes do campeonato, o que, que a gente faria no intervalo, o que, que eu ia apresentar no intervalo, se tinha entrevista, se não tinha. Então a gente ia combinar, e aí ele, pô, você sempre chega perfumado, e aí começou a me chamar de perfumado no ar, e durante muitos e muitos anos assim foi, e eu sempre ficava, pô, Silvio, e o perfumado está aí, o perfumado chegou. E olha, foi muito interessante poder ter convivido, foi muito interessante poder ter aprendido, e é muito interessante entender que só existe uma coisa constante no universo, que é a mudança. É muito importante para todos nós entendermos que a vida é totalmente impermanente. Essa impermanência da vida é algo que me move, é algo que me faz pensar todos os dias, se eu estou no lugar certo, na hora certa, se eu estou fazendo aquilo que eu realmente gostaria de fazer, se eu estou incomodado por estar fazendo algo que eu não gostaria de estar fazendo neste momento, se eu poderia estar fazendo outra coisa, se eu gostaria de estar fazendo outra coisa, se eu gostaria de estar em outro lugar naquele exato momento. É isso que me move o tempo inteiro, é saber aquilo que eu quero, saber onde eu gostaria de estar, por que estou, se estou feliz por estar. Essa impermanência da vida, ela me move o tempo inteiro para realmente buscar felicidade hoje. Todos os caras mais antigos, e eu comecei muito cedo, com 19 anos, na Gazeta Esportiva, então eu tenho uma trajetória muito longeva nessa estrada e convivência muito grande com personagens maravilhosos da história da crônica esportiva do Brasil. Então, claro e óbvio que eu não vou citar todos aqui, porque com certeza eu iria me esquecer de personagens importantes da minha vida, e eu não acho justo que assim eu faça. Mas cada qual tem o seu modelo, tem a sua forma, e os mais antigos sempre gostavam de resgatar um pouco aquilo que a gente havia vivido no passado, os nossos passados importantes, gloriosos, cintilantes, e eu sempre fui um pouco diferente, porque eu sempre achei que o mais importante era saber como viver hoje. Qual é a importância de aqui estarmos hoje? Que a vida é totalmente impermanente e que a gente tem que lutar diante da nossa realidade sobre aquilo que nós temos controle. Ou seja, podemos controlar? Então vamos tentar fazer exatamente da melhor maneira, porque temos controle sobre isso. E há algo que, infelizmente, não teremos controle nunca, que é a nossa gestão de vida neste planeta. Ótimo que você esteja por aqui, né? Bandeirantes! E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, às 12 horas e mais 12 minutos, que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter por aqui a melhor informação esportiva. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui! Vamos nós, começamos pelo Corinthians. É o Corinthians que consegue vitória importante, Corinthians que tem um momento interessante na sua vida, Corinthians que ainda vive o dilema da despedida que eu já anunciei aqui há 10 dias de Cássio, que sim, vai para o Cruzeiro. Alô, Pedro Ramiro, boa tarde. Fala, Elia, um abraço a você, um abraço ao amigo ligado na Rádio Bandeirantes. A novela está cada vez mais próxima do fim. O Cássio não vai continuar do Corinthians. Ele avisou a diretoria alvinegra ainda ontem. Os empresários do atleta também conversaram com o Augusto Melo, presidente do Corinthians, e o Fabinho Soldado, executivo de futebol. O Corinthians até tentou reverter, colocando condições salariais melhores que a proposta do Cruzeiro, tempo de contrato de 3 anos, mas o Cássio optou por sair até a pedido da família, até uma decisão que tem um quê aí familiar no meio disso tudo. Então o Cássio não vai continuar no Corinthians. O detalhe agora é a rescisão de contrato. Está sendo negociada nesse momento essa saída através dos empresários do jogador e a diretoria alvinegra. O Corinthians não quer sair perdendo, não quer ficar sem ganhar nada, porque o Cássio quer sair imediatamente. Então isso ainda está sendo definido, porque o Cássio tem contrato com o Timão até o fim do ano. O Corinthians, que só vai voltar a campo agora, depois da paralisação do Campeonato Brasileiro, na próxima semana, quarta-feira, tem jogo contra a equipe do América de Natal, jogo importante para o Corinthians avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Grande abraço, Elias! Corinthians! Olha, eu já falei bastante, aliás, foi o motivo do nosso editorial de ontem, essa questão do Cássio. Eu digo o seguinte, só para acrescentar aquilo que a gente falou há 10 dias, o Cássio vai embora, porque esta é a determinação dele, este é o momento dele, o da mudança, e ele tem todo o direito de poder querer ser feliz lá no Cruzeiro. E olha, até aqui o Corinthians foi muito profissional em relação ao Cássio. Acho que a diretoria agiu da maneira que havia e que teria que agir. E gostaria que ela fosse agora menos profissional e ela fosse um pouco mais sentimental. Eu não sei se o meu ouvinte e a minha ouvinte, eles irão concordar comigo, mas eu acho que pelo histórico do Cássio junto ao Corinthians, por tudo aquilo que o Cássio fez, e eu repito, o Cássio fez, mas foi bem pago por isso. Ninguém deve absolutamente nada a ninguém. O Corinthians não deve nada ao Cássio, o Cássio não deve nada ao Corinthians. Mas quando você olha para estes últimos 12 anos do Cássio, acho importante que você, de maneira sentimental, menos profissional e mais sentimental, você possa permitir que esse profissional que foi tão importante para a sua vida, que foi tão importante para o seu clube, repito, que você também retribuiu da mesma maneira. Não existe débito nem crédito para nenhum dos lados, mas é importante que este reconhecimento sentimental, não é o profissional você vai em cima do dinheiro, você vai em cima daquilo que está no contrato, você vai em cima daquilo que realmente está escrito e da multa que o Cássio teria que pagar. Mas em termos de sentimento, eu agiria desta forma um pouco mais sentimental no caso específico do Cássio e permitiria que ele saísse agora. Quer ir embora agora? Vai ser feliz no Cruzeiro, boa sorte. Te desejamos tudo de bom. Por quê? Porque o seu histórico, o seu desempenho, a sua entrega, a sua dedicação, tudo isso aqui foi fundamental para que a gente pudesse ter chegado onde chegou. Chegamos juntos, bem alto. E neste momento é o momento de nos despedirmos e vamos fazer isso de uma forma mais amistosa, mais sentimental, mais apaixonada. Eu, particularmente, se fosse o Augusto Melo, agiria desta maneira. Informações do Palmeiras para você. Oi, Gustavo Solé, boa tarde. Boa tarde, Elia. Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no Nossa Área. Hendrick acaba de ser diagnosticado com edema na coxa direita e preocupa para a sequência dos seus últimos jogos defendendo as cores do Palmeiras. Lembrando que com a paralisação do Campeonato Brasileiro, o Camisa 9 terá que cumprir suspensão automática na próxima rodada, que será realizada no dia 2 de junho contra o Atlético Mineiro fora de casa, e com isso o Camisa 9 não disputa mais a competição nacional pelo Verdão, já que ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do Hendrick, Abel Ferreira, João Martins, Vitor Castanheira, Mike e Flaco Lopes também não pegam o galo na Arena MRV. Desta forma, o possível último jogo de Hendrick seria no dia 30 de maio contra o San Lorenzo no Allianz Parque, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, mas ele só poderá ir a campo se estiver 100% recuperado deste edema na coxa direita. Por falar na principal competição do continente, o Alviverde, com a vitória de ontem por 2-1 contra o Del Valle, assumiu a liderança geral da fase de grupos da Libertadores e precisa vencer agora o San Lorenzo na última rodada para confirmar pela sexta vez nos últimos 7 anos a melhor campanha desta etapa de classificação. O Palmeiras também se transformou, Elia, no primeiro clube a chegar a 8 oitavas de finais de forma consecutiva na Copa Libertadores da América. O zagueiro Gustavo Gomes se igualou a Luiz Pereira como zagueiro com o maior número de gols na história do Verdão, com 36 bolas nas redes. Filho do tetracampeão e ídolo do Palmeiras, Mazinho, Rafinha Alcântara é oferecido ao Verdão, as partes conversam, mas neste momento não há nenhuma negociação para sacramentar este negócio. No entanto, nos próximos dias isso pode mudar e Rafinha segue na mira do Palmeiras. Palmeiras! Bom, é fato, o Palmeiras jogou e venceu o Independiente del Valle ontem, 2-1, não foi aquela vitória categórica, mas os meninos têm jogado de maneira bastante interessante e evoluindo naquilo que é o mais importante, que é ganhar maturidade ao longo desse processo, que não é um processo tranquilo nessa transferência da base para o time profissional. Claro que talento todos eles têm de sobra, mas o processo, o amadurecimento não é muito tranquilo. Abel Ferreira vai entendendo o tamanho do Palmeiras. O Abel, repito, o Abel, ele é fantástico, ele é genial, mas da mesma maneira que o Corinthians pagou bastante para o Cássio ao longo desses últimos 12 anos, o Palmeiras está pagando bastante, muito até eu diria, o maior salário da América do Sul para o Abel Ferreira, exatamente para ele ter grande desempenho. E a trajetória do Palmeiras, ela é fantástica nesses últimos 3 anos, mas ela já vem sendo muito boa há 8 para 9 anos. Desde que o Paulo Nobre assumiu. Tanto é verdade que o Palmeiras tem estado em todas as Libertadores e há 8 anos diretamente avança às oitavas de final. Então, não é só pela chegada do Abel. Repito, ele é fundamental, é importante, é decisivo, tem valor inestimável, mas na contramão dessa história, existe uma história de construção de resultado e de trabalho que não chega com Abel. Chega muitos anos antes com Paulo Nobre, que passa pelo Gagliotti e que agora chega a Leila Pereira. Informações para você do São Paulo. Oi, PDV, um abraço. Fala, Eli, um abraço para você, para amigo ligado aqui no Nossa Área. Lucas deve ser uma das novidades entre os relacionados hoje contra o Barcelona pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores no Morumbi, que terá casa cheia, expectativa para mais de 50 mil torcedores do São Paulo, que persegue a liderança do Grupo B. Outra novidade deve ser Michel Araújo, que estava suspenso, este, quem sabe, podendo até pintar entre os titulares. Por falar em suspensão, com a paralisação do Campeonato Brasileiro por 2 rodadas, o São Paulo, pelo campeonato, volta a jogar apenas no dia 2 de junho contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Com isso, caso nada mude, Igor Vinícius e Luciano estão suspensos para esta partida. Lembrando que o São Paulo volta a campo na próxima semana contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Por falar também em jogadores suspensos, Luciano é o único pendurado do tricolor paulista na noite de hoje de Libertadores. São Paulo. Descendo a serra com as informações do Santos para você. Aí sim, vitória importante. Aliás, 5 jogos, 4 vitórias, apenas 1 derrota. O Santos volta à liderança da Série B. É ou não é, Bruno Migliozzi? Boa tarde. Fala, Elia, tudo bem? Abraço para você, para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Durante o Nossa Área, vitória do Santos, 2-1 contra a Ponte Preta. Mais uma dor de cabeça gigantesca para a sequência da temporada, a sequência do ano, porque Guilherme sai com dores, cria uma lacuna no ataque do Santos com problemas de estiramento na coxa. Deve ser desfalque por bastante tempo, tempo ainda indeterminado pelo departamento médico do Santos. Fato é que vai ser uma grande ausência e um fato repetido. Santos, que já perdeu o Juliano no Paulistão, perde agora o Guilherme na Série B. Para a posição, Pedrinho, Wesley Patati e também Patrick brigam por essa vaga no ataque santista, que pega o Brusque às 11 horas da manhã. Jogo na Vila Belmiro com presença do torcedor. Ingressos ainda à venda. Toda a renda da partida será destinada a doações ao Rio Grande do Sul. Proposta do Santos ao STJD, que aceitou. Por isso, o torcedor volta à Vila Belmiro contra o Brusque domingo, 11 horas da manhã. Iria. Santos. Nossa Área com Elia Júnior. Rede Bandeirantes de Rádio. Nossa Área. Comida no prato para todos. Este é o compromisso do Brasil. Agora, na presidência do G20, o grupo das maiores economias do planeta, temos a chance de juntar todo mundo neste mesmo desafio. Estamos propondo a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É o Brasil, referência mundial no assunto, recebendo o G20 em Teresina para debater soluções. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Um compromisso com um mundo melhor. G20. Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Governo Federal. Difusora. Difusora. A Rádio Difusora de Teresina é parceira da Bandeirantes de São Paulo, a mais antiga do estado do Piauí, presente no dia a dia dos piauienses, levando notícias, cultura, informações de utilidade pública e diversão em um conteúdo diversificado, com destaque para o jornalismo e esporte. A

Uma boa creche é tudo que a gente quer para os nossos filhos. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, tenha a capacidade de se colocar na pele daqueles que choram, daqueles que pranteiam por melhores condições, por terem provavelmente metade das regalias que você tem. Demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Nós, mulheres, comandamos mais da metade dos lares brasileiros e somos a maioria entre os eleitores. Chegou a hora de liderar. No PSB, enfrentamos os desafios e combatemos a injustiça. Quando uma mulher entra na política, a política se transforma. E é o nosso momento de conquistar espaços, gritando bem alto por um Brasil de liberdade e igualdade. Esse é o compromisso do novo programa do PSB. O PSB propõe, o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. ZYI 892, Rádio Difusora de Teresina, AM 1370 kHz, a Rádio Notícia. Fique ligado, você vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você. Rádio Difusora. Urna Livre. Notícias da cidade. Política. Entrevistas e comentários. Agora. Agora. No Tribuna Livre. No Tribuna Livre. Tribuna Livre. Horas, 12 horas mais 34 minutos em Teresina, está no ar, Tribuna Livre, com a apresentação de Domingos Bezerra, assistência técnica de Marcos Wezer e direção geral do jornalista Mário Rogério. Tribunal de Justiça aumenta a pena do ex-capitão Alisson Watson de 17 para 22 anos de prisão. Polícia deflagra a operação interditada contra 5 lojas do Piauí. Enfermeira piauiense é morta a tiros em briga de trânsito em Fortaleza. Candidata mais votada para a reitora da Universidade Federal do Piauí diz que assistência será prioridade e quer um novo restaurante universitário. encerra amanhã o mutirão para negociações de dívidas com o município de Teresina. Estas e outras notícias, além da movimentação política aqui em Tribuna Livre, dizendo que o povo quer para quem precisa ouvir. Em instantes, a gente volta já. Estamos apresentando Tribuna Livre. Tribuna Livre. Respeitar, preservar e garantir a segurança das crianças e adolescentes é um compromisso da sociedade no geral e do poder público. O Disque 100, o Central de Proteção aos Direitos Humanos, tem como principal objetivo fazer a coleta de denúncias onde crianças e adolescentes sofrem violação. Segundo o Ministério da Justiça e da Cidadania, o 100 é um canal que o usuário pode denunciar violências contra crianças e adolescentes, colher informações acerca do paradeiro de crianças e adolescentes desaparecidos, ou até mesmo tráfico de pessoas, independentemente da idade da vítima, além de obter informações sobre os conselhos tutelares. Não desvie o olhar. Denuncie. Apoio Rádio Difusora de Teresina. O abuso infantil pode interromper uma vida. O vilão pode estar dentro de casa. Disque 100. Denuncie. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Carros devem respeitar a distância de 1,5 metro ao ultrapassar ciclistas. Já quem está na bicicleta deve ter muito cuidado com saídas de garagens, curvas, pistas molhadas e cruzamentos. Equipamentos como capacete, óculos ou viseira tornam a pedalada mais segura. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Um gesto de amor e solidariedade pode ser a definição de um doador de sangue. Sua contribuição é muito importante para manter o estoque de sangue que é necessário para os hospitais. A doação é um simples ato que representa muito. Não importa a razão, após a doação você se sentirá bem, sabendo que ajudou alguém. Entre nessa luta, doe sangue e faça a vida de alguém fazer sentido. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Política, economia, cultura, o espaço local, jornalismo Difusora, agilidade na informação. Estamos apresentando Tribuna Livre. Tribuna Livre. 12 horas, mais 40 minutos em Teresina. Você está acompanhando pela Rádio Difusora Tribuna Livre, dizendo o que o povo quer para quem precisa ouvir. Os desembargadores da primeira Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Piauí aumentaram em 5 anos a pena imposta ao ex-capitão da Polícia Militar, Alisson Watson da Silva Nascimento, que agora terá que cumprir 22 anos e 15 dias de reclusão pelo assassinato da então namorada, Camila Abreu, ocorrido em outubro de 2017. A decisão foi publicada nesta quinta-feira. Os desembargadores, Roezer, fizeram uma análise de apelações criminais interpostas por Alisson e pelo Ministério Público contra a decisão de 24 de setembro de 2021, que aplicou pena de 17 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de feminicídio qualificado e fraude processual. A defesa do ex-capitão pediu um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que não houve provas capazes de sustentar a decisão. Já o Ministério Público pediu um aumento da pena para que fossem colocadas as consequências do crime de feminicídio qualificado e da culpabilidade quanto aos delitos de ocultação de cadáver e fraude processual, e afastada a atenuante da confissão. Na decisão, os desembargadores decidiram negar provimento ao recurso da defesa por entenderem que não houve qualquer irregularidade no julgamento realizado pelo Tribunal Popular do Júri. Já em relação ao pedido do Ministério Público, foi dado parcial provimento em relação à dosimetria da pena quanto ao crime de feminicídio qualificado. Com isso, a pena saiu de 17 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão para 22 anos e 15 dias de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção, mantendo-se a sentença nos demais termos. Além do homicídio, em julho de 2023, ele foi preso suspeito de estuprar uma criança de 7 anos. E baseado nessa acusação, a justiça mudou o regime de cumprimento da pena dele, que antes era semiaberto e agora é fechado. Alisson Watson estava no regime semiaberto desde dezembro de 2022. Desde então, saía da penitenciária Irmão Guido para, supostamente, trabalhar na propriedade de sua família, na zona rural de Teresina. Em 2023, ele acabou sendo denunciado por estupro. A delegada Lucivânia Vidal afirmou, na ocasião, que o crime ocorreu na propriedade da família do ex-capitão. Rapaz, ela disse o seguinte, ela disse que a própria criança relatou os abusos à mãe, que procurou a delegacia para prestar a queixa. Investigamos o caso, diz a delegada. O estupro está configurado e a justiça concedeu mandado de prisão contra ele. Agora, ele está à disposição da justiça e deve ser julgado por mais esse crime. A Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a 20ª fase da Operação Interditados em Teresina, Água Branca e Altos. Estão sendo cumpridos mandados de busca contra 5 lojas. Está aqui no GP1. O GP1 apurou que, em Teresina, 2 lojas tiveram as atividades econômicas suspensas, uma no shopping da cidade e outra no bairro Memorare, na zona norte da capital. Ao todo, estão sendo cumpridas 10 ordens judiciais, dentre elas, 6 mandados de busca e apreensão dos endereços de lojas físicas e de pessoas ligadas às empresas, além de 4 suspensões de atividades econômicas determinadas pelo juiz da Central de Inquéritos. Durante as investigações, os policiais identificaram 2 lojas virtuais que acabaram se tornando alvos da 20ª fase da Operação Interditados. Ainda na área da justiça e da polícia, Está aqui no GP1, matéria da Vanessa Gomes. O desembargador Sebastião Ribeiro Martins, do plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí, negou liberdade a Norberto Rabelo Araújo, preso na terça-feira, dia 14, após chamar o prefeito de Bom Princípio do Piauí, Lucas Moraes, de viadinho. Está aqui entre aspas. A decisão foi dada nesta quinta-feira. A decisão de Norberto argumentou, no pedido, a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, arbitramento de fiança e a necessidade de concessão de prisão domiciliar em razão de doença grave. O desembargador, contudo, rebateu os argumentos, ressaltando que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva. Em relação ao pagamento de fiança, Sebastião Ribeiro Martins destacou que o crime imputado ao acusado, injúria por conduta homofóbica, é inafiançável por ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como uma forma de racismo. Foi então negado o pedido de liberdade por não existirem os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Está aqui uma explicação da matéria. Entenda o caso, entenda aí, Wesley. O ex-candidato a vereador de Bom Princípio do Piauí, Norberto Rabelo Araújo, foi preso na terça-feira, acusado do crime de homofobia contra o prefeito do município, Lucas Moraes. Segundo o próprio gestor e testemunhas que estavam presentes no momento do fato, ele chamou Lucas de viadinho e viado Lucrécia. O que é que tem mais aqui? Conforme o boletim de ocorrência obtido pelo GP1, a Polícia Militar de Bom Princípio foi acionada após uma denúncia de que o prefeito Lucas Moraes estava sendo ameaçado. No local, o prefeito indicou uma pessoa de nome Norberto como sendo o autor da injúria, informando que ele estava proferindo falas homofóbicas contra ele como viado Lucrécia. O fato aconteceu na unidade escolar Lívio Ribeiro dos Santos, onde estava sendo realizada fiscalização por membros do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Norberto Rabelo foi então preso e encaminhado para a Central de Flagrantes de Parnaíba. O delegado Antônio Ebster Pereira Santos também solicitou a decretação de sua prisão preventiva. Muita matéria de polícia hoje aqui, né, Vaz? Olha, a enfermeira piauiense Jandra Maiandra da Silva Soares, de 35 anos, foi morta a tiros na noite desta quarta-feira em uma briga de trânsito em Fortaleza, capital do estado do Ceará. De acordo com a Polícia Militar do Ceará, o crime aconteceu na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Pirambu. A vítima estava em um carro quando houve uma batida entre o veículo e uma motocicleta. Momentos depois, o condutor da moto seguiu o carro da enfermeira, sacou uma arma e efetuou disparos de arma de fogo. Jandra Maiandra foi atingida na cabeça, não resistiu aos ferimentos. O motociclista ainda segue sem identificação. A piauiense, Roesa e ouvintes, era natural de Floriano, ali no sul do Piauí, e trabalhava na capital cearense. O Conselho Regional de Enfermagem, o Corém do Ceará, lamentou a morte da enfermeira. Está aqui a informação aqui do portal cidadeverde.com. 12 horas mais 49 minutos em Teresina. Você está acompanhando pela Rádio Difusora Tribuna Livre. Dizendo o que o povo quer para quem precisa ouvir. Vamos aqui para a Seara da Educação, meu caro Roesa e ouvintes. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, Roesa. Você está bem? Isso. Já aprendeu o alemão? É no dia 20. É dia 20 agora, está pertinho. Que dia é hoje? 16? É dia, parece que é 20, 22, 23, ou 20, de 20 a 24 parece. O encontro do G20 do Piauí. As economias mais potentes do mundo estarão no Piauí para discutir a fome no mundo. Está entendendo? Estão querendo exportar, vamos dizer assim, a experiência piauiense na luta contra a fome. Você se lembra que no primeiro governo do presidente Lula, o Piauí serviu de piloto ali em Guaribas e Acauã para o programa Fome Zero. Rapaz, melhorou. Eu não sei, Rose. Melhorou um pouco lá, mas não acabou ainda totalmente, não. A pobreza continua. Não sei se acabou com a fome, porque, mas aqui em Teresina tem fome demais. Basta você andar no meio da rua aí. E dentro do ônibus aí, rapaz, qualquer ônibus. Eu pego o ônibus, né? E, meu compadre velho, você sabe o que aqui acontece? É muita gente com a mão estendida à caridade pública. Você está na lanchonete, parece uma criança, uma senhora com o menino no colo. Né? Quer falar? Fala aí. Baixa o sarrafo. Pai Dominguinho, poderia não matar a fome do mundo, mas reduzir constantemente a miséria e a fome se esses gente deixasse de gastar bilhões e bilhões com armamentos. Isso é um desperdício total de dinheiro público. Essa é a minha concepção. Claro que serve para defender a sua soberania, né? Mas aí, o dinheiro que é investido em armamento poderia estar ajudando a economia do mundo para melhorar, né? A agricultura, dar emprego aos cidadãos para gerar renda, que ele possa ter uma melhoria de vida, né? Do que gastar bilhões e bilhões de armamentos. Isso aí só traz, né? Miséria, fome, desespero e muita perda de vida de gente inocente, né? Roberto, você é um pacifista, realmente, viu? Pacifista, defensor da justiça, né? Esse problema de armamento, rapaz, é uma questão internacional, né? Questão mundial. Os países se preparam. Dizem até, algumas pessoas mais entendidas, dizem o seguinte, não, a gente tem que ter a bomba atômica, porque senão se só um tiver, ele faz tudo o que quiser com a gente. Aí um país tem ali uma bomba, o outro tem outra coisa, diz, não, isso aqui é um equilíbrio para que não venha em cima da gente. Fala aí, fala aí. Um imbécil, um idiota lá, aquele da América, da Coreia do Norte, aquele ditadorzinho lá. Enquanto o povo morrendo de fome, na miséria, investindo milhões e milhões com desperdício de mísseis, né, rapaz? É inadmissível o negócio dele, lamentavelmente. Tem que investir na educação, né, meu caro? Educação, saúde, a infraestrutura, né? Na inovação. Quando você... Na educação... Você investe na educação, você está investindo também na ciência. Desenvolvimento. Né? Agora todo mundo fala, todo político fala, minha prioridade é a educação, minha prioridade é a educação, minha prioridade é a educação. Repete o lega-lega danada. Está entendendo? É uma ladainha que não tem fim. É uma ladainha que não tem fim, rapaz. Agora vai ver as atitudes, né? Não são lá essas coisas, não. Certo? Mas até que o setor educacional vem melhorando, né? Melhorando aí. Tem que reconhecer, ninguém pode só fazer crítica, não. O Estado, por exemplo, o Estado aí, olha, é gratuito aqui o meu reconhecimento, aqui é gratuito, viu? Nem conheço o secretário. As escolas de tempo integral, né, que eu sempre defendi, muita gente sempre defendeu, por vários motivos, né? Por vários motivos. Ela é de um benefício extraordinário para a criança e para a família. Então, o governo quer colocar as escolas do Estado, do Piauí, do Estado, né, do governo do Estado, 100% em tempo integral. A Prefeitura de Teresina tem algumas escolas aí também em tempo integral, certo? Os candidatos aí, os pré-candidatos, melhor dizendo, estão falando também que querem aumentar, né, essa oferta de escolas de tempo integral em Teresina. Vamos torcer para que quem for eleito prefeito, na verdade, faça. Não dá para fazer tudo de uma vez, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Precisa fazer muita coisa. E, na realidade, também o dinheiro é pouco. O dinheiro é pouco, mas é porque a distribuição, o planejamento, parece que é mal feito. Aí tem essa questão do atraso das obras, né? Atraso na prestação de serviço. Aí o serviço fica mais caro, a obra fica mais cara, a empresa pede um aditivo. Quer dizer, não é pede um aditivo, ela pede um aumento através de um aditivo, né? mas é investir na educação. Vou citar novamente aqui um exemplo, olha. Algumas pessoas mais alinhadas à esquerda até discordam, mas a Segunda Guerra Mundial destroçou o mundo, não foi? Dois países ficaram destroçados durante a Segunda Guerra Mundial. Japão e Alemanha. Japão e Alemanha. Investiram em educação, investiram em infraestrutura, investiram em tecnologia, investiram em inovação. Quando você investe em educação, você fatalmente vai investir também em tecnologia e em tecnologia, você proporciona a inovação. Você dá oportunidade de que a inovação surja, né? Surgem novas ideias. Quando você estuda, você lê um livro, suas ideias ficam borbulhando ali na sua cabeça, não é? Você lê um capítulo de um livro, aí tem uma ideia aqui, tem uma ideia acolá, certo? É assim, né? Então, incentivar a leitura. Não é só a leitura da área tecnológica, da área de exatas, não. Da área de humanas também. Incentivar a pesquisa para que o estudante, né, principalmente a juventude, né, e principalmente a juventude mais carente, é que precisa de mais apoio na realidade, possa desenvolver o seu quociente de inteligência, né, o seu know-how, a sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de reflexão. Mas há governos e autoridades que não querem que o povo reflita, não. Há governos, há autoridades, não são todas, que preferem que o povo engula tudo que ele diga como se fosse um pirão de farinha com água e sal. Entendeu? Quero que tudo engula. Engole aí, porque tudo não é nada não. Engole aí, porque tudo é nada não. Engole aí, porque tudo não é nada não. Ocorre isso, ainda é uma realidade. É claro que não é todo mundo. Então, compadre, e dar oportunidade. Quer dizer, quando você vê, aquele povo está fazendo alguma coisa, tá? Eu acredito que nós vamos dar um salto. Agora, os resultados também dos investimentos em educação não surge de uma hora para a outra, certo? Não surge de uma hora para a outra. Em 1945, esses dois países aos quais eu me referi, Alemanha e Japão, ficaram destroçados, porque os aliados os derrotaram, né? Mas com essas ações, nessas áreas que eu mencionei, educação, infraestrutura, tecnologia, inovação, ciência, etc., etc., eles deram um salto gigantesco no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social. Claro que lá ainda tem injustiças ainda, certo? Ainda tem. Não é 100% também não. Porque não é 100% não é lugar nenhum do mundo. Mas a nossa região aqui, Piauí, rapaz, está tão pobre, né? E é antigo, igual a São Paulo. Certo? Claro que a nossa civilização piauiense, ela passou por um processo de civilizatório muito mais demorado do que São Paulo, do que Rio Grande do Sul, do que o Paraná, do que o Rio de Janeiro, né? Por causa da concentração do poder no Sul e no Sudeste. A concentração do poder econômico, a concentração da riqueza. Então, o desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento econômico, progresso, vamos dizer assim, progresso não é desenvolvimento, vamos falar essa palavra aqui, progresso, o termo progresso, aconteceu com mais rapidez, com mais eficácia. Né? Ah, o grande Rui Barbosa, você me lembra o Rui Barbosa, rapaz, eu sei, eu gosto muito do Rui Barbosa. Ler alguma coisa do Rui Barbosa. Não dá para a gente ler tudo, não, porque eu vou me escrever demais. O homem era doido, rapaz. Era poliglota. O bicho era o cão, desculpa a expressão aqui grosseira, viu? Estudou demais, ensinou inglês aos ingleses, rapaz. Ensinou inglês aos ingleses. Bota uma placa lá. Ensina-se inglês aos ingleses. Quando ele estava exilado, porque ele ficou, na época, ficou contra o governo do segundo governo da República, do Marechal Floriano Peixoto. O primeiro foi Deodoro, ele foi ministro, ele foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil. Né? Enfrentou alguns problemas, enfrentou crise econômica naquela época. Né? Mas aí ele brigou com o governo federal, teve que se exilar, vamos já, teve que se exilar em Londres e lá botou a placa. Ensina-se inglês aos ingleses. Tem um livrinho pequenininho dele, rapaz, não foi nem ele que leu, foi um professor, quando ele recebeu 1920, parece, 1920, foi ser paralímpico da turma de direito lá da Faculdade de Direito de São Paulo, escreveu, na época não foi publicado, né, mas o professor leu, depois publicado com o seguinte título, Oração aos Moços. Então, Rui Barbosa, é verdade, a gente tem que relembrar de vez em quando. Cometeu erros também, viu? Cometeu erros também como político, né? Mas os exemplos que ele deixou são muito maiores do que os erros que ele cometeu. Está aqui, você está me trazendo aqui do Rui Barbosa. Antes de ir para o intervalo, eu vou dizer aqui. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem seus poderosos nas mãos dos maus, seus poderes, nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Está um pouquinho de erro aqui, mas não tem nada não. É assim, ó. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos... Cadê? Dos maus. O homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Mas eu não tenho, não. Eu também não tenho nada, mas também não tenho vergonha de ser honesto. Uma hora mais dois minutos em Teresina, vamos ao intervalo comercial, a gente volta já já. Eu vou ali tomar uma água e vou ver se tem um café forte aqui na cozinha. Será que só tem café forte na prefeitura, rapaz? Aqui deve ter também, não é possível, rapaz. Tribuna Livre. Tribuna Livre. O Brasil está mudando. A necessidade de uma reforma política é urgente e inadiável. Precisamos mudar o sistema político brasileiro. Propomos o fim da reeleição e um mandato único de 5 anos para presidente, governadores e prefeitos. E mandato para ministros de tribunais superiores. A unificação do calendário eleitoral e realização das eleições no mesmo ano. É isso que propõe o novo programa do PSB. É isso que o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. O abuso infantil pode interromper uma vida. O vilão pode estar dentro de casa. Disque 100. Denuncie. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Comida no prato para todos. Este é o compromisso do Brasil. Agora, na presidência do G20, o grupo das maiores economias do planeta, temos a chance de juntar todo mundo neste mesmo desafio. Estamos propondo a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É o Brasil, referência mundial no assunto, recebendo o G20 em Teresina para debater soluções. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Um compromisso com um mundo melhor. G20, Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Governo Federal. O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, tenha a capacidade de se colocar na pele daqueles que choram, daqueles que pranteiam por melhores condições, por terem provavelmente metade das regalias que você tem. Demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Preconceito, discriminação e a opressão social contra os homossexuais apresentam-se como atitudes de extrema crueldade, pois geram sentimentos intensos de baixa estima, depressão e muitas vezes sensação de despersonalização, podendo levá-los ao suicídio. Temos que entender que as pessoas são diferentes umas das outras, mas todos seres humanos. Não julgue alguém pela sexualidade quando você não quer ser julgado pelo caráter. Opção sexual não é doença. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Motos têm capacidade para apenas um passageiro, então nada de ultrapassar esse limite. Além disso, o passageiro e o motorista devem usar capacete afivelado ao queixo e com a viseira abaixada. Nas vias e estradas, evite pontos cegos de automóveis. Ande sempre com faróis acesos e sinalize suas manobras. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito. Apoio Rádio Difusora de Teresina. Política, economia, cultura, o espaço local, jornalismo Difusora, agilidade na informação. Estamos apresentando Tribuna Livre. Tribuna Livre. Uma hora mais 7 minutos em Teresina, voltamos com Tribuna Livre na Difusora, dizendo o que o povo quer, para quem precisa ouvir. Tem café forte, viu, pai? Todo dia tem, brinquei aqui. Todo dia tem café forte e água boa. Viu? É isso aí. Pois, Wesley, jornalismo também é cultura. Você me trouxe aqui o Rui Barbosa. Primeira vez que eu li Oração aos Moços, eu era um adolescente, devia ter uns 14 anos, por aí, 15 anos, sei lá. Faz tanto tempo que eu nem me lembro mais direito. Eu tenho um amigo, o Rodrigues. Trabalhamos juntos lá no Diário do Povo. Um abraço, Rodrigues. Não sei se o Rodrigues está nos ouvindo. O Rodrigues é muito brincalhão, né? Tá nossa, aí. Ele era o mais velho da nossa turma, ele era revisor lá no jornal. E a gente pensava, baixinho, rapaz, baixinho aquele, alto pra caramba. Ele era mais velho que a gente, né? Nem tanto assim não, mas é porque ele gostava de brincar. Dizia, tu tem quantos anos? Diga, rapaz, é tanto tempo que eu nem me lembro. Ele disse, rapaz, faz tempo que eu piso esse chão aqui, eu nem me lembro mais quantos anos eu tenho. Então faz tanto tempo que eu li Oração aos Moços, Edson, que eu nem me lembro qual a idade que eu tinha na época. Eu sei que eu era adolescente, morava ali no Mafuá, em frente ao mercado do Mafuá, com o seu Domingo, Dona Adélia, meus irmãos. O Carlos Augusto já era casado, Paulo Henrique não era casado ainda não. Morava todo mundo lá, e tinha gente pra caramba, viu? Tinha um pessoal, uns parentes aqui estudar em Teresina, né? Seu Domingo acatava, a Dona Adélia acatava, com muita boa vontade, né? Eram todos amigos, né? Primos que vieram estudar aqui. Pois é, era só os moços. Olha, eu vou profetizar aqui, Roel, acho que tu vai ficar rico. Tu tem cara de rico. Tem cara de rico. Tu ria à toa, pai. É, todo rico ria à toa, né? Olha, da vontade de Deus, das graças de Deus e Nossa Senhora, rico de coração, né? Muito bom, muito bem. Olha, pois o poeta popular, repentista, ou era Muniz Bandeira ou foi Muniz Barreto, quando o Rui Barbosa terminou o ginásio, acho que era o ginásio, foi lá no ginásio baiano, não estou lembrado do nome, ele foi escolhido para ser o orador da turma porque ele era o melhor, entendeu? O melhor que tinha na turma era ele. Era, bicho, sabia falar. Aí ele fez um discurso lá, rapaz, que comoveu a plateia. E o Muniz, poeta, o Barreto era a bandeira, estava lá e de improviso fez um poema lá dizendo o seguinte, não vou dizer o poema todo não, porque eu só me lembro da parte. Ele disse, admira numa criança o engenho, o critério, o tino que possui este menino para pensar e dizer, não, eu não me iludo na minha bem firmada profecia, um gigante da Bahia, na tribuna ele há de ser. Rapaz, não é que foi mesmo? Se candidatou duas vezes à presidência da República e perdeu as duas vezes. Fez a campanha civilista, né? Fez a campanha civilista. Andou aí no Brasil, fazendo a campanha civilista. Eu acho que ele introduziu esse modelo de interiorização da campanha pelo interior do Brasil. Eu acho que foi o Rui Barbosa. Quem quiser me corrija aí, posso estar enganado. Não é? Então é isso. A educação é o investimento mais importante. Por isso nós vamos aqui com a matériazinha que tem, uma matéria aqui da educação, lá da área da Universidade Federal do Piauí. É da Paula Sampaio, do Correio, aliás, do Correio não, do CidadeVerde.com. Eleita a primeira reitora mulher. Né? O presidente da República vai escolher, né? Mas ela foi a mais votada. Em 53 anos de instituição, a professora Nadia Nogueira afirmou que, se for nomeada pelo presidente Lula, terá como prioridade a assistência estudantil na gestão. Ela adiantou ter projetos para uma reforma na residência estudantil, além da criação de mais um restaurante universitário em Teresina. Abre aspas aí para o que disse a doutora. Nós precisamos olhar os nossos estudantes. Sem estudante não tem universidade. Os estudantes têm pautas muito importantes, como a residência universitária, que precisa passar por uma reforma grande, estrutural. Os restaurantes universitários estão com as filas imensas. A gente tem uma proposta de construir a unidade 4 em Teresina, porque na Multicamp todos têm. Né? Outro ponto destacado por Nadir Nogueira foi a reestruturação do sistema de informações da Universidade Federal do Piauí. A STI, disse ela, que é a Superintendente de Tecnologia da Informação, que nos assegura a comunicação, a internet, e com a internet os alunos fazem matrículas, alunos fazem a pesquisa, todos os sistemas da universidade estão ligados ao sistema SIGA-A, ele não está mais funcionando, ele entrou em colapso, e sem esse sistema, sem a comunicação via internet pelo sistema, nós não funcionamos. Ela precisa voltar a funcionar e está totalmente sucateada. Ela também avaliou, disse Nadir Nogueira, ela também avaliou este como um momento difícil para as universidades federais que vem passando por encurtamento de orçamento. Questionada sobre o quê? Parcerias com o governo do Estado, ela destacou que pelo menos 4 dos secretários estaduais também são professores da Universidade Federal do Piauí. Os secretários Washington Bonfim, Samuel Nascimento e André Macedo também são dos quadros da Universidade Federal do Piauí. Ela disse que já começou o diálogo com o governo do Estado, já conversou com o governador Rafael Fonteles. Por conta do orçamento, não dará para atender a todas as demandas. É bom que se diga que secretarias importantes estão ocupadas por professores. Administração, planejamento, inteligência artificial, assim como os municípios também vamos pactuar, disse ela. Ela aguarda aí, o Conselho Universitário vai formar a lista e encaminhar para o Presidente da República. Cabe ao Presidente da República escolher, viu? E não é obrigatório escolher o candidato que tem maior votação, não. Né? Mas vamos ver o que é que ele vai... Qual vai ser o resultado, né, Roésia? Tinha outra matéria aqui da educação? Hein? É, tem eleição... É, tem isso. Isso está dentro da legislação. Podia mudar, né? É. Tem outra matéria aqui da universidade, Roésia. Ó. Quem quiser fazer mestrado, olha aí, Roésia. Deixa eu ver aqui qual é o curso. Matéria aqui de Bárbara Rodrigues, no CidadeVerde.com. Cadê a matéria, rapaz? A matéria sumiu, tomou Doril. Hein? A matéria sumiu, tomou Doril. Ah, voltou, está aqui. Ora, foram prorrogadas as inscrições para o processo seletivo para o mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos, o PROÁGUA, para este ano. Para o Piauí serão 24 vagas, concurso realizado pela Universidade Federal do Piauí. Ao todo, são 507 vagas, sendo 158 para ações afirmativas, ou seja, distribuídas entre os quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência e negros, e 349 vagas para ampla concorrência. Em 23, universidades públicas do Proágua é o curso de mestrado estricto senso. Né? Mestrado estricto senso, mestrado e doutorado estricto senso. Gratuito, que proporciona ampla formação aos profissionais na gestão integrada dos recursos hídricos. É importante, muito importante. As inscrições deveriam ser encerradas no dia 19 de maio, mas agora foram prorrogadas até o dia 9 de junho. Com a mudança no calendário, a prova de conhecimentos específicos presencial, de caráter eliminatório, acontecerá no dia 7 de julho. Além disso, o processo seletivo possui outras duas fases, ambas classificatórias, sendo uma proposta de projeto de pesquisa e uma prova de títulos. A homologação das inscrições ocorrerá 24 de junho e o resultado de recursos das inscrições será divulgado em 5 de julho. Os aprovados serão entre 6 e 9 de agosto para efetuar suas matrículas com o início das aulas previsto para 12 de agosto. Olha aqui. Para a Universidade Federal do Piauí, Rosa, foram disponibilizadas 24 vagas. Olha aqui, 11 para ampla concorrência, 5 para candidatos autodeclarados negros, pretos e pardos, indígenas, 3 para candidatos com deficiência, o PCD, 5 para programa de capacitação interna, pessoal da Universidade Federal do Piauí. O mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos terá duração de 24 meses e é realizado em formato presencial, com utilização de tecnologia de educação à distância. O intuito do curso é qualificar os estudantes a lidar com os desafios mais complexos da gestão e da regulação das águas do Brasil. Neste sentido, as dissertações do mestrado sempre têm o caráter de conhecimento aplicado, o que efetivamente contribui para o aprimoramento da gestão de recursos hídricos. Os candidatos que forem aprovados no processo seletivo serão regularmente matriculados em cada instituição de ensino superior associada previamente escolhida e farão parte do corpo discente da pós-graduação dessa instituição. Então, um bocado aqui de universidade. Atualmente, há 23 universidades associadas que oferecem o Proágua. É muito importante a gestão dos recursos hídricos, né? Hoje é muito comum se discutir isso. Né, Wesley? Muito comum se discutir a gestão dos recursos hídricos. Precisamos gerir com mais cuidado, né, com conhecimento, né, com racionalismo, com planejamento, os recursos hídricos de que nós dispomos. 1h17 em Teresina, você está acompanhando pela Rádio Difusora Tribuna Livre, dizendo o que o povo quer para quem precisa ouvir. Este é o programa do povo, aqui. Diz o que o povo quer, para quem precisa ouvir. O próprio povo precisa ouvir o que diz e diz o que o povo quer. E as autoridades, nós sabemos que as autoridades acompanham a programação das emissoras de rádio, de televisão, os portais de notícias, os blogs, os assessores, eles fazem um acompanhamento, né? Os assessores da imprensa, assessores dos secretários, faz o acompanhamento das notícias, dos portais de notícias, do jornal impresso. Agora nós só temos... O Meu Norte já não está mais impresso, não, né, Rosa? Tá, não, só temos o jornal O Dia. Outros estados ainda têm, né? Aqui no PR só temos o jornal O Dia, né? Com jornalismo impresso. Mas na Europa ainda tem muito jornalismo impresso, viu? Tem. Estados Unidos tem, na Inglaterra tem. E tem muito também, lá na Inglaterra tem muito chamado jornalismo marrom. Está entendendo? Chamava-se antigamente jornalismo marrom. Inventou-se o nome agora para fake news, né? Quando é mentira. Né? Quando é matéria inventada. Chama-se agora de fake news. O jornalismo marrom, ele cometia isso também. Esses crimes, né? Inventava a matéria. Teve uma repórter do Jornal do Estado de São Paulo, uma repórter, era uma mulher. Rapaz, não sei o que diabo que essa mulher tinha contra o governador Orestes Quercia. Eu não sei se ele ainda era governador ou se já era senador. Eu sei que ela publicou uma série de matérias no Estadão, rapaz. Estadão, grande jornal, rapaz. Tá entendendo? E era mentira, cara. Pois ele entrou na justiça, provou que era tudo mentira, ela foi demitida. Faz muito tempo isso. O Estadão demitiu, não estou lembrado o nome da repórter. Ela inventou, não tinha esse nome de fake news não, ela inventou um bocado de matéria, acho que ela não gostava dele, sei lá, tinha algum problema com ele lá, não sei se era questão política, não sei, na verdade, qual o motivo dela, né? Mas eu sei que ela inventou um monte de coisa lá com o Quercia, e o Quercia provou que era inocente, que ela estava mentindo, e o jornal demitiu. Pois é, agora hoje com a ampliação, o desenvolvimento da tecnologia, né? As redes de notícias tem mentira pra caramba aí. Eu mesmo não costumo acompanhar essas notícias de grupo de WhatsApp, não. Porque onde mais tem, foi feita a pesquisa, mas onde mais tem mentira na internet são nos grupos de WhatsApp, sabia? O cara bota lá o que quer. Tá, inventa a história. Faz a edição, botar no grupo. Aí tem gente que inadvertidamente compartilha, né? Não, eu prefiro o jornalismo tradicional, certo? Apesar de nós termos aí outras opções também. Temos outras opções aí, né? Tem o jornalismo mais livre. Porque as empresas de comunicação elas têm muitos dos seus interesses também. Todo mundo que está aqui pisando esse chão tem interesse. Todo mundo que pisa o chão do Piauí, do Brasil e do mundo tem interesse. Agora, o grande problema é você agir com interesses escusos, né, inventando história com as outras pessoas, aí é complicado. Eu vi essa matéria aqui, é o primeiro, é? Oficial de chancelaria, vou ver aqui, Reza, o que é que diz aqui? Tu já clicou aqui, vê o que é que diz a matéria? Está aqui, ó. Conheça a trajetória. Deixa eu ver aqui. Parabéns aqui para o rapaz, qual é o nome dele? Está aqui, o senhor João Luiz da Silva Filho, de 29 anos de idade. Parabéns, João Luiz. Tornou-se o primeiro piauiense a passar no concurso público para a carreira de oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores. O jovem concedeu entrevista ao GP1 e falou sobre a trajetória até a aprovação. Além da emoção, claro, né? Da emoção de ingressar em um cargo tão concorrido, para o qual foi aprovado neste mês de maio. Engenheiro eletricista e de segurança do trabalho por formação, João Filho é natural do município de Fronteiras, no Piauí, e sonha com o cargo desde 2014, olha aí, está com 10 anos que ele vem se preparando, viu? Quando passou um período morando em alguns países da Europa e da África. Ele disse o seguinte, ó: eu tenho esse sonho desde 2014, quando fui morar no exterior, ao entrar em contato com culturas tão diferentes como Turquia e Egito. Conheci 24 países ao todo e tive uma grande vontade de conhecer mais culturas. Então, quando voltei para o Brasil, percebi que queria continuar nesse caminho. Quando me formei, em 2019, conversei com minha professora da faculdade e ela me mostrou essa carreira dentro do Ministério das Relações Exteriores, que pareceu ideal para o meu futuro, disse João, a reportagem do GP1. Olha aqui, mas tem que estudar, ó. Perguntado sobre a rotina que implementou para estudar, João Filho lembrou de agradecer aos pais, Dona Maria Nilma e o seu João Luiz, que lhe deram condições de focar apenas nos estudos pelo tempo que fosse necessário. Ele disse o seguinte, ó: eu estudava umas 6 horas líquidas por dia, geralmente pela tarde, pela noite. Mãe e pai sempre cuidaram de tudo para mim. Então, eu só precisava estudar para relaxar, sempre assistia a muitos filmes e ouvia muita música, além de ler alguns livros. E no final do ano passado, comecei a fazer academia para ajudar na concentração. Relembrou João. O ingresso na carreira de oficial de chancelaria se dá através de aprovação em concurso público de 2 etapas, sendo uma prova de conhecimentos que inclui exame escrito e um curso de preparação e formação. João falou sobre as datas em que prestou os exames. A primeira fase do concurso foi em dezembro de 2023, em Brasília, e o resultado dessa primeira fase saiu ainda em dezembro. Em abril de 2024, fui convidado para fazer o curso de formação em Brasília, e agora, em maio, saiu o resultado final com minha aprovação. Muito bem. Agora, o que é que ele vai fazer, hein? Deixar claro aqui, já que falamos aqui nesse rapaz, vamos dizer o que é que faz o oficial de chancelaria, né, Roberto? Ó, ele falou que ainda não há previsão para que o Ministério das Relações Exteriores convoque os aprovados, mas que pode ser a qualquer momento. Além disso, abordou a previsão de atuação em diversos países e discorreu um pouco mais das funções da carreira de oficial de chancelaria, dentre as quais se inclui tarefas de natureza técnica e administrativa. Deixa eu ver aqui. Se tem para dizer mesmo o que é que faz, né? Não, já acabou aqui. Pois é, oficial de chancelaria, o primeiro, né? Tem o concurso lá também. Essa parte aqui parece que é mais técnica e administrativa. Tem também um concurso para, se eu não me engano, Wesley, é secretário de embaixada. Aí o cara vai ser diplomata, certo? O oficial de chancelaria, desculpe a minha ignorância, salvo engano meu, é para a área técnica e administrativa, né? Já o secretário de embaixada é para a carreira diplomática. Você entra, você passa no concurso, passa 2 anos estudando no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, o curso de mestrado em Relações Exteriores. Em 2 anos, você adquire o título de mestre, né? Mas já como secretário de embaixada. Aí você vai fazendo cursos lá dentro do Ministério das Relações Exteriores e pode chegar até o cargo de embaixador. É como se você entrasse aqui na Polícia Militar do Piauí como soldado e chegasse a coronel da polícia. Está entendendo? É como se você entrasse lá na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro, sai de lá como aspirante oficial, em poucos meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, já é segundo tenente, e se você persistir na carreira, você pode chegar a general. Certo? Então, o secretário de embaixada, não é o caso do oficial de chancelaria, né? Que é a questão mais administrativa. O secretário de embaixada, ele vai ser diplomata, como foi o nosso Alberto da Costa e Silva, filho do poeta piauiense da Costa e Silva, um dos maiores poetas do Piauí, um dos maiores poetas do Brasil, um dos maiores poetas da língua portuguesa, que percussionou por várias escolas literárias. Foi parnasiano, foi simbolista, foi até modernista. Pois tu sabias, Roesa, que o da Costa e Silva não entrou porque era feio? É, naquela época tinha esse negócio. Ele tentou fazer. Pois é, rapaz. O Rio Branco não deixou ele entrar, não. O grande Rio Branco. Porque o Rio Branco é que estabilizou as relações exteriores brasileiras. Mas ele disseram que ele era feio, né? Ele era moreno, tinha o queixo muito grande, tinha a cabeça grande. Não permitiram que ele entrasse no Ministério das Relações Exteriores. Ele queria ser diplomata. Mas o filho dele se vingou. Alberto da Costa e Silva, um grande poeta, um grande africanista, que não nasceu no Piauí. Parece que nasceu em São Paulo, foi no Pará. Né? Mas que foi presidente da Academia Brasileira de Letras e que amava muito esse estado do Piauí e deixou aqui também a contribuição dele para a cultura piauiense, através de poemas, né? E a cultura internacional, de modo geral. Ele passou algum tempo morando no continente africano, e estudou muito a história do continente africano, a economia, a política, etc. E escreveu sobre o continente africano em diversas de suas obras. Alberto da Costa e Silva. 1:28 em Teresina. Nós já temos aqui o Piauí Notícias. Daqui a 2 minutos a gente vai pôr no ar o Piauí Notícias, que é um programete do governo do estado, né? Produzido pela Rádio Secom, vinculada a coordenadoria de comunicação do governo do estado, com a movimentação, né, dos secretários, do governador, né? O governador está viajando ainda, mas parece que está, né? Acho que ele não chegou ainda, não. Então, quem está no governo é o vice-governador, claro, está como governador agora, tem ministro com os filhos, não é? Então, o governador ainda está viajando. Eu vou preparar aqui o Piauí Notícias. Estamos a 1:29 em Teresina, apresentando o Tribunal Livre, dizendo o que o povo quer para quem precisa ouvir. Como está você aí? Você está satisfeito ou não? Se não estiver satisfeito, diga. Se estiver satisfeito, diga também. Viu? Diga também. Cobre do seu vereador, cobre do seu deputado, cobre do seu governador, cobre do seu político. Piauí Notícias. Rádio Secom apresenta agora o informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. Polícia Civil participa do dia D da Operação Caminhos Seguros. CESAP mobiliza municípios para aumentar índices de coberturas vacinais. E também, fiscal da ADAP participa de livro da Embrapa. Olá, eu sou Raílde Jansen e trago os principais destaques desta quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. Está começando Piauí Notícias. Informativo Piauí Notícias. O Piauí participa do Dia D da Operação Caminhos Seguros, que visa combater a exploração e abuso sexual infantil, oferecendo às crianças e adolescentes mais segurança e livre de toda e qualquer violência e saudável como toda criança merece. O repórter Emerson Rios traz as informações. A Polícia Civil do Piauí participa nesta quinta-feira, dia 16, do dia D da Operação Caminhos Seguros, que acontece em todo o território nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação objetiva combater a exploração sexual contra crianças e adolescentes através de ações repressivas e preventivas, segundo a delegada Bruna Verena, diretora de Proteção à Mulher e aos Grupos Vulneráveis e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A operação acontece em todo o território nacional. Durante todo o mês, várias ações repressivas e preventivas são feitas em alusão ao Maio Laranja, que é um mês destinado a essa conscientização de proteção às nossas crianças. Hoje, nós fazemos várias fiscalizações, tanto na capital como no interior do estado, verificando as denúncias recebidas através do Disque 100, através dos canais da Polícia Civil, através dos boletins de ocorrência e através dessas verificações das denúncias, a gente tenta constatar a veracidade dos fatos e, caso havendo realmente o crime, todas as providências são tomadas. Ainda segundo a delegada, é importante que toda a sociedade deve se unir no tema Maio Laranja, no tema que é combate à exploração e abuso sexual infantil, para que se consiga proteger ainda mais as crianças e dar a elas uma infância feliz, livre de qualquer violência e saudável, como toda criança merece. Emerson Rios para o Piauí Notícias. Obrigada, Emerson. A Secretaria de Estado da Saúde busca ampliar o índice de cobertura vacinal. Para isso, está mobilizando municípios para atingir esta meta, conforme explica o repórter Solfiere Marcan. Visando elaborar um plano para melhorar e aumentar o índice das coberturas vacinais do Piauí, a Secretaria de Estado da Saúde realizou uma reunião com representantes do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde e também da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. O objetivo é atingir as metas de vacinação de todos os imunizantes. Estão sendo feitas capacitações com gestores e profissionais de saúde envolvido na vacinação, como explica a superintendente de Atenção à Saúde Municípios da CESAP, Leila Santos. Secretaria de Estado da Saúde reunidos, COSEMES, Fundação Municipal de Saúde e áreas técnicas envolvidas na imunização, tanto na atenção básica como na rede hospitalar, para traçarmos estratégias que possam melhorar os índices vacinais no estado do Piauí. Em 2023, já tivemos um aumento considerável nas coberturas vacinais no estado, mas a nossa meta para 2024 é que possamos alcançar essa meta em todos os imunizantes. Há um tempo também que vamos intensificar as capacitações nos municípios, tanto com gestores como os profissionais de saúde envolvidos na imunização. Uma das principais metas é que as crianças já saiam das maternidades com a vacina BCG e hepatite B aplicadas e registradas no cartão de vacinação. É o que acrescenta o diretor da unidade hospitalar, Anderson Dantas. A gente vai montar um plano para que haja uma melhora da estrutura das salas de vacinações dentro dos hospitais da rede estadual, para que a gente consiga oferecer de maneira mais contínua e mais adequada a vacinação para hepatite B e BCG, para que as crianças recém-nascidas consigam fazer essa vacinação ainda durante a sua própria internação e já saiam da maternidade com esse calendário atualizado. Para melhorar os números da cobertura vacinal, a CESAP oferece aos municípios a possibilidade de realização de capacitação que possa auxiliar os profissionais que realizem a transferência dessas informações para os sistemas do Ministério da Saúde. Solfiere Marcan para o Piauí Notícias. Obrigada, Solfiere. E em instantes, fiscal da ADAP participa de livro da Embrapa. O Piauí Notícias volta já. Informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. O Piauí tem verdadeiros espetáculos naturais que nos convidam a aproveitar. Fique atento ao banho seguro. Siga as orientações. Verifique se há sinais indicando perigo. Evite nadar próximo a pontes ou estruturas que possam criar correntezas perigosas. Nunca deixe crianças na água sem supervisão. É sempre mais seguro nadar em grupo. Evite nadar durante tempestades. Segurança deve ser a sua prioridade. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. O médico veterinário, fiscal estadual, agropecuário e atualmente gerente de inspeção de produtos de origem animal, Gerlan Vieira, participou de um livro da coleção 500 Perguntas, 500 Respostas, produzido pela Embrapa. A repórter Ana Vitória tem mais informações. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária lançou mais um livro da coleção clássica 500 Perguntas, 500 Respostas, onde o produtor pergunta e a Embrapa responde. Desta vez, com um livro sobre meliponicultura, que é a atividade de criação de abelhas nativas sem ferrão. O desenvolvimento do livro coube à Embrapa Meio Norte, que pertence à categoria de Centro Ecorregional de Pesquisa Agropecuária e Florestal. O último capítulo do livro, que se trata sobre outros aspectos regulatórios, contou com a participação de Gerlan Vieira, médico veterinário, fiscal estadual agropecuário e atualmente gerente de inspeção de produtos de origem animal, onde ele afirmou que os vários coautores de instituições diferentes puderam contribuir com informações, direta ou indireta, sobre a meliponicultura. Então, um livro de 500 perguntas, 500 respostas sobre meliponicultura, uma atividade ainda pouco difundida aqui no nosso estado, mas de muita importância, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista comercial também. O convite foi feito através da pesquisadora doutora Patrícia Drummond e de pronto foi firmada essa parceria. São vários colaboradores de várias instituições que têm de alguma forma, direta ou indireta, uma relação com a meliponicultura. Então, cada um dentro da sua área pôde contribuir com informações. Foi um prazer imenso participar, colaborar de alguma forma para que esse assunto tenha a oportunidade de ser mais trabalhado, difundido. A publicação é dinâmica e poderá ser revista e atualizada à medida que novos estudos surgirem. Caso o leitor tenha mais alguma pergunta relacionada ao tema tratado neste livro da coleção, poderá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa. Ou se a dúvida estiver relacionada aos aspectos legislativos sobre a certificação da atividade, poderá entrar em contato diretamente pelo WhatsApp da ADAP. Ana Vitória, para o Piauí Notícias. Obrigada, Ana. E nós encerramos o programa de hoje com a edição de Emerson Rios e Francisco Brito e a produção é da agência Rádio Secom. Para mais informações, acesse o site do Governo do Estado, www.pi.gov.br. Até o próximo programa. Acabamos de apresentar o informativo Piauí Notícias. O governo presente em seu município. Uma realização. Agência Rádio Secom. Tá aí, uma hora mais 38 minutos em Teresina. Como é que você está? Vou perguntar aqui, vamos já para o intervalo. Como é que você está? Muito obrigado por você estar sintonizado conosco na Rádio Difusora de Teresina. Depois das 14h, você vai ficar com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Obrigado, muito obrigado. Você está bem? Como está você? Estude, trabalhe, trabalhe, estudo. Está faltando dinheiro? Dê um jeito, passa uma coxinha, um pastel, um pão de queijo. Venda. Não é vergonhoso, não. Não é vergonhoso, não. É, tem que trabalhar. Eu fui vendedor de assinatura do Jornal O Dia, Roberto. Mas eu queria ver meu nome em letra de imprensa. E alguns colegas meus gozavam da mesma, faziam brincadeira comigo. Porque achavam que só podia aparecer em jornal que eu fosse importante, tá entendendo? Né? Hein? Ah, foi o camelô, né? Silvio Santos. Silvio Santos vinha de refrigerante na praia de Niterói, rapaz. É um dos homens mais ricos do Brasil. Né? É um dinheiro danado. Pois é, não, vai, não envergonha não, envergonha você andar mentindo, roubando, inventando fake news, certo? Enganando os outros, traindo, aí isso envergonha. Envergonha a você mesmo, a você mesma, envergonha a sua família também, não é? Trabalhar não faz ninguém ter vergonha de trabalhar. Não tem problema nenhum. Não sabe fazer, aprenda. Tem o celular, dá para aprender a fazer pelo celular. Hein? Tem internet em casa? É caro, se não tiver, normalmente é R$100 por aí. não tiver, bota os dados móveis aqui, acolá também, é difícil, rapaz. Se botar dinheiro, botar dados móveis, né? É caro também, acaba rapidinho. O meu acaba rápido demais. Né? Aí você aprende na internet. Aprende a fazer coxinha, pão de queijo, pastel, bomba. Aí vai vender aí, mano. Vende nas paradas de ônibus, na porta do colégio. Machado de Assis, maior escritor brasileiro, também foi vendedor na rua, antes de trabalhar na tipografia do Paula Brito. Viu, Wesley? Aí como é que ele passou? Vamos para o intervalo, 1h40. O Machado de Assis foi o seguinte, aí ele pediu um emprego ao Paula Brito, acho que era o Paula Brito, era de aprendiz de tipógrafo, né? Aí, na hora de folga, ele ficava lendo em cima lá dos jornais, de revista, certo? E o Paulo Abrito chegou e perguntou, menino, por que não está trabalhando? Está lendo, está estudando, não sei o quê, que livro é esse? Ele lê dos grandes escritores franceses, olha. Sabe quantos anos ele tinha? 13 anos de idade. Por que está fazendo isso? Eu gosto de tal, de poesia, de conto, de história, não sei o quê. Eu disse lá do jeito dele, né? Claro que ele não disse do jeito que eu estou dizendo aqui. Aí ele disse, traz um poema teu. Aí levou um poema, Ela. Aí o Paulo Abrito publicou o poema, Ela, com dois L's, né? Porque naquela época era escrito com dois L's. Publicou. A partir daí, ele ficou publicando. E se transformou no maior escritor brasileiro, um grande poeta, um grande contista. Também era teatrólogo, né? Era dramaturgo, escrevia peças de teatro. Era jornalista. E foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Foi convidado para ser o presidente vitalício da Academia Brasileira de Letras. Só saiu da presidência quando morreu. E foi substituído, sabe por quem? Por Rui Barbosa, que fez um discurso diante da máscara mortuária dele lá, né? Lá na Academia Brasileira de Letras. É isso aí. 1h42 em Teresina. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Tribuna Livre. Tribuna Livre. O PSB promove o renascimento criativo, a competitividade da indústria brasileira e o empreendedorismo. Nossos governos oferecem educação integral e de qualidade para todos, fortalecendo as bases, gerando empregos e reduzindo a desigualdade. O PSB é um partido que conecta ideias a ações. Juntos construiremos um país mais próspero e justo. Este é o compromisso do novo programa do PSB. O PSB propõe, o PSB faz. PSB 40, Partido Socialista Brasileiro. Comida no prato para todos. Este é o compromisso do Brasil. Agora, na presidência do G20, o grupo das maiores economias do planeta, temos a chance de juntar todo mundo neste mesmo desafio. Estamos propondo a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. É o Brasil, referência mundial no assunto, recebendo o G20 em Teresina para debater soluções. Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Um compromisso com um mundo melhor. G20. Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Governo Federal. Difusora. Difusora. A Rádio Difusora de Teresina é parceira da Bandeirantes de São Paulo, a mais antiga do estado do Piauí, presente no dia a dia dos piauienses, levando notícias, cultura, informações de utilidade pública e diversão em um conteúdo diversificado, com destaque para o jornalismo e esporte. A Rádio Difusora de Teresina está mais perto de você. Ouça a Super Difusora pela internet, através do portal rdt.com.br, pelo seu celular, usando o aplicativo RádiosNet. Difusora de Teresina, direção geral de Mário Rogério. Difusora. Difusora. O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, tenha a capacidade de se colocar na pele daqueles que choram, daqueles que pranteiam por melhores condições.

Deixa eu ver o que é que diz aqui. Toda a população de Teresina que possui dívida tributária é convidada a ir ao mutirão até amanhã para regularizar a sua situação, seja relacionada a IPTU, ISS, outros impostos, né? Com grandes vantagens, podendo chegar até 100% de descontos em multas e juros, disse a procuradora Cláudia Clerton. Vamos ver o que é que diz aqui a juíza Aide Lima, de Castelo Branco, da terceira vara dos feitos da Fazenda Pública do Piauí. Ela disse que esta ação, Wesley, é uma importante oportunidade para que o cidadão e a cidadã que possuam débitos com o município de Teresina possam sanar as suas dívidas, em que garantimos não apenas descontos vantajosos ao pagamento da pecúnia, mas também um parcelamento mais acessível ao bolso do trabalhador. Está aí, que disse a juíza Aide Lima, de Castelo Branco, da terceira vara dos feitos da Fazenda Pública de Teresina. É bom, né? Regularizar-se. Rapaz, ficar devendo é ruim demais. Ai, Maria, é uma coisa ruim. Eu fico preocupado, viu? Eu, quando o negócio me tapa, preocupa pra caramba. Partiu a notícia aqui, rapaz, Wesley, de um grande locutor esportivo. Morreu, né? Tu viu? Silvio Luiz, uma voz característica, né? Peculiar. Pois é, foi hoje de manhã que ele morreu. Como é? Foi, né? Deixa eu ver aqui a notícia aqui sobre o Silvio Luiz. Ah, faz aqui, ó. Após o falecimento de Antero Greco, né, e Apolíneo, as crônicas dos campos do esporte, né, perderam mais um grande nome. Aos 89 anos, morreu o lendário narrador Silvio Luiz, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, né? Isso foi hoje de manhã. Silvio ficou eternizado pelos bordões e narração icônica do futebol real e jogos de videogame. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informou que o paciente, senhor Silvio Luiz Pérez Machado de Souza, de 89 anos, faleceu nesta quinta-feira, às 9h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O narrador esportivo e jornalista estava internado na UTI do hospital desde o dia 8 de maio. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz lamenta o falecimento. A direção, a equipe médica e assistencial se solidarizaram com os familiares e amigos neste momento de dor, publicou o hospital em nota. Pois é, rapaz, aí perdemos mais um colega nosso, né? Lendário Silvio Luiz, né? Ele tinha uma forma bastante peculiar de narrar o futebol. Era um grande locutor esportivo. Uma matéria aqui, Wesley, da Assembleia. A Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação aprovou, isso foi ontem, e foi a plenário, sendo aprovado em primeira votação, projeto do Governo do Estado que altera a lei que disciplina a cobrança do ICMS e que regula a cobrança de taxas estaduais, e que trata também sobre a concessão de deferimento de crédito presumido do ICMS para estabelecimentos industriais e agroindustriais. A mensagem do governador também institui o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado do Piauí. O governo afirma que as alterações são fundamentais para o funcionamento tributário e econômico de nosso Estado, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ação declaratória de constitucionalidade 49, bem como da Lei Complementar Federal nº 204, de 28 de dezembro de 2023, que alterou a Lei Candir. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de política, velho. Tem a movimentação aqui dos pré-candidatos. O que é que nós temos aqui? O que é que eles estão dizendo, né? Aproveitar aqui as deixas dos nossos colegas jornalistas. Hoje o movimento político aqui no portais não está muito, tá muito bom não, está meio fraco. Tem muita notícia, mas notícia mais palpitante, né? Mas tem uma bem aqui, ó, para o eleitor. Está com pouco tempo que foi colocada essa matéria aqui. Oi, Wesley, já fez a biometria? Ó, desde que estejam com o título eleitoral em situação regular, os eleitores que não realizaram o cadastro dos dados biométricos poderão votar nas eleições municipais deste ano. A identificação será feita mediante a apresentação do documento oficial com foto. Documento de identidade, né? O primeiro turno para definir os novos prefeitos e vereadores das cidades brasileiras será no dia 6 de outubro. Em caso de segundo turno, a votação ocorrerá no dia 27 do mesmo mês. A biometria é uma tecnologia que garante maior segurança às eleições ao confirmar a identidade de cada eleitor por meio das impressões digitais armazenadas pela Justiça Eleitoral. Neste ano, é obrigatória para quem, desde as últimas eleições, compareceu a um cartório eleitoral para emitir o primeiro título ou regularizar o documento. As ações, além da atualização de dados cadastrais, como mudança do local de votação, inclusão do nome social, puderam ser realizadas até o dia 8. O prazo foi estendido até a próxima semana, apenas no Rio Grande do Sul, onde as fortes chuvas já afetaram mais de 2 milhões de pessoas. Até então, a maior tragédia climática da história do estado deixou 538 mil gaúchos desalojados e quase 81 mil em abrigos, além de 147 mortos e 127 desaparecidos. Com o prazo encerrado, as pessoas que não regularizaram a situação eleitoral e continuam com o título cancelado não poderão votar no pleito de outubro. Também ficarão impedidos de participar das eleições municipais aqueles que foram convocados para a revisão biométrica e não compareceram ao cartório eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os cidadãos que emitiram o primeiro título durante a pandemia de coronavírus, momento em que o registro biométrico foi suspenso, também podem estar irregulares, caso não tenham realizado a coleta posteriormente. Em situação de irregularidade, apenas poderão votar em outubro as pessoas que não participaram e não justificaram a ausência na eleição de 2022. Mas para conferir a situação eleitoral, basta acessar o site do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Está aqui matéria da Cidade Verde com colaboração do Estadão, né? Lá de São Paulo. Estadão Conteúdo. O primeiro nome do jornal Estado de São Paulo era Província de São Paulo, quando São Paulo era uma província. Tem aquele livro de Euclides da Cunha, que fala sobre a Guerra de Canudos. A base dele, Rosa, foi uma série de reportagens de Euclides da Cunha, que ele era engenheiro e foi deslocado lá de São Paulo para acompanhar a Guerra de Canudos. Ele mandou uma série de reportagens que depois se transformaram no livro, né? Muito importante para a literatura brasileira. Ele fala da terra, fala do homem, ele caracteriza, né? A terra, o homem, a situação todinha do nordestino naquela época. Ele está lá dizendo o seguinte: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Está lá. Aí ele critica até o pessoal que mora na praia. Ó. Não estou lembrado exatamente o que ele diz. Ele faz uma certa crítica lá. Sertanejo é, antes de tudo, um forte. É verdade, rapaz. Aguentar essas pancadas aqui, que a gente aguenta aqui. Vou te contar, compadre, a gente é forte demais. Ô, povo forte, rapaz, esse povo do Piauí, do Nordeste. Viu? Fortíssimo. Tem uma matéria de política aqui, meu caro Roeses. Antes de terminar, só para deixar uma informação aqui, ó. A chapa de vereadores do PL sofreu pelo menos 4 desistências nas últimas semanas. Mesmo assim, o vereador Luiz André afirmou que a chapa não saiu prejudicada e segue competitiva. O objetivo é eleger pelo menos 2 vereadores em Teresina. As mais recentes dissidentes foram Sara Castro, atriz que interpretou a Mona no filme Ai, Que Vida, e Fabiana Monteiro, viúva do ex-deputado Fernando Monteiro, que se filiaram ao PSD. 14h em Teresina. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado à direção da rádio por nos suportar. Obrigado a todos e a todas. Obrigado pelo café forte, pela água fria. Obrigado pela companhia, Roeza, pela assistência aqui, pela contribuição, pela inteligência, pelo tirocínio, pela capacidade de trabalho. Se eu fosse prefeito, eu ia levar você para trabalhar comigo. Assessor especial do prefeito Domingos Bezerra. Hein? Queria não? Quanto é que tu queria ganhar? Não pode é meter a mão. Se meter a mão, eu demito. Se meter a mão, eu demito. Viu? 14h. Obrigado. Vocês vão ficar agora na companhia de Jesus e Nossa Senhora e dos nossos colegas, das nossas colegas da Rádio Bandeirantes de São Paulo. A mais importante, a melhor do Brasil, depois da Rádio Difusora de Teresina. Até amanhã. ZYI 892, Rádio Difusora de Teresina, AM 1370 kHz, a Rádio Notícia. A partir de agora, a Rádio Difusora de Teresina faz conexão com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. O caminho que vale a pena agora é sair pela Rua do Grito para a Amadis e a sequência pela Presidente Wilson, ainda que nesta última o trânsito esteja um pouco mais intenso, mas são 20 minutos pelas juntas provisórias, 15 minutos pela Rua Amadis.